Navio Pirata número 59, navegando pela terceira idade. Carneirada, o Max Ribble chegou, trazendo alegria para absolutamente ninguém. Estamos aqui novamente para mais um Navio Pirata. Quem fala é o Capitão Daniel, e ao meu lado, como sempre, o senhor doente Pedro Falcão. Eu tô morrendo, caras. Ele tá morrendo, caras. Eu tô realmente morrendo. Exato. E ao lado do doente Pedro Falcão, o não tão doente, senhor Rauni Marx. Marx. Eu estou totalmente não doente. Você não está morrendo, cara? 0% doente. Eu fico muito puto com essas coisas, que eu deveria ser o único que não deveria estar doente aqui. Porque eu não tenho tempo de ficar doente, cara. Sabe que horrível isso? Tem que fazer alguma coisa. Eu vou voltar pra casa e fazer doente. Anjinho no lençol, assim, da cama. É horrível isso, cara. Tá foda, mano. Eu estou ocupado, galera. Eu vou lá ficar doente. Pegar uma pneumonia. Hoje eu tô ocupado, das 3 às 4 eu tenho doença. Tenho doença. Mas é, tá foda, mano. Tô morrendo. Não sei se essas mudanças escrotas de clima, ou se, tipo, tem algo dentro de mim que quer sair e não sai nunca. Alien! Eu acho que é Alien. Catarralien. Catarralien. Esse é mais um mashup bom. E falando em mashups, vamos começar o nosso tópico principal do dia. Que nos foi sugerido por quem mesmo? João Vitor Bueno. Ele... Que deve ser primo do Bueno. Sim. Em algum lugar do mundo. De algum Bem Bueno, de algum eu tenho Bueno, certeza ele... que ele é. Certamente ele é. Nosso querido amigo João Vitor Bueno, ele pegou e fez uma pergunta semana passada, querendo saber que filmes que a gente faria uma fusão. Tipo, filmes nada a ver um com o outro, que a gente faria fusão. E qual seria o nome deles? Daí a gente ficou tão empolgado com essa pergunta que a gente falou: vamos fazer um episódio inteiro só disso. E cá está, um episódio inteiro só disso. Vocês estão gostando? É isso que vai ser agora, parabéns. Se fuderam. É isso que vai rolar. Quando vocês odiarem, fala pro João Vitor Bueno, cara. A culpa é toda dele. Joguem pedras na casa dele. Se for ruim, a culpa não é nossa. No post do podcast a gente vai botar o endereço dele pra vocês lá tirarem... esqueci a palavra. Dentes da boca dele. Isso, exatamente. Enfim, quem quer começar na brincadeira aí? Cara, começa com o Raoni, ele fez tanto mistério. É, né, porra. O Raoni, ele tá, meu, fazendo uma suspense. Fazendo cara. Mistério. Se você tá ouvindo isso, você quer algum dia na sua vida fazer um podcast com os seus brothers, você entenda que tem uma antes regra, de você começar a gravar... Não converse com você eles. Você cala a sua boca, velho, porque senão o que você vai gravar? Você vai, tipo, rir das piadas que você acabou de rir. Exato, há 5 minutos? É meio então guarde isso. As coisas pra quando você começar a gravar. Acontece. Velho, o meu primeiro é muito real. Ele é, tipo... É um grande sonho, desde ontem, quando eu pensei nele. É tipo Velozes e Furiosos, só que um western. Então, em vez de carros, eles andam a cavalo. E daí, cada um tem um cavalo mais foda que o outro. Tipo, esse meu é um super manga larga, caminhador do deserto, sabe? E daí, tipo, tem um cavalo... Vocês assistiram aquele filme do Viggo Mortensen, que ele fica andando de cavalo? Não. Não. Chama Mar de Fogo. E é o Viggo Mortensen, ele é um cara que corre, tipo, enduro, só que a cavalo, sabe? E daí, tipo, tem os cavalos mais fodas do mundo. E daí, tem vários árabes malvados que, tipo, seu cavalo é um bosta, olha pra ele. E aí, tipo, esse cavalo vira-lata que você tem, tá ligado? E daí eles têm, tipo, os segredos das grandes linhagens de cavalo, assim. Caralho, e daí eles mandam muito. Imagina o tuning, cara. O tuning, então, tipo, botar um neon na barriga do cavalo. Os neons. Umas velas. Um cavalo com aerofólio na bunda. Rebaixar ele com a metade da pata. Ficar mais baixo. Chega um cara num burro, assim. Nossa, rebaixado, velho. Mas eu não faço ideia de como seria o nome. O bom disso de misturar essas coisas é porque realmente é como ele falou, né, na pergunta, o João falou na pergunta, que é, se você mistura duas coisas, surge uma completamente Sim, diferente, não tem nada a ver com as outras duas. Tipo, o segredo é pegar as coisas mais diferentes possíveis. É, exatamente. Igual, tipo, teve uma hora que, podia ter alguma coisa com Kung Fu, tipo... Bom, na verdade, qualquer coisa Kung Fu. Todas as coisas. Tipo, uma comédia romântica com Kung Fu ia ser demais. Tá. Basta você inserir Kung Fu ali, tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, muito bom. Quantos você tem, Raoni? Eu tenho 3 ou 4? Eu tenho uma enciclopédia. Eu tenho 4. Eu tenho 4 também. Eu tenho 3. Então, vai você agora. Vai um de cada. É, um de cada. Vai, sua vez, Daniel. É o meu... Deixa eu pensar qual deles que é mais... Bom, eu vou começar... É que, na verdade, vindo pra cá, eu tava sem ideia nenhuma. Eu fiquei pensando tipo, em nomes, tá ligado? Uhum. Tipo, foi boa a ideia essa. É, então, né? Funciona. Tipo, misturar nomes acaba gerando ideias. Uma terceira coisa. E a primeira que eu pensei foi Fresh Prince of Persia. Tipo, Will Smith na Pérsia Antiga. É, tentando se adequar ao mundo, tá ligado? É tipo, ele o pai dele sai... Ele saiu de Filadélfia pra ir pra Pérsia, tá ligado? Aí ele descobre que lá ele é um puta príncipe. Não, ele tem um tio que é tipo o sheik do petróleo, tá ligado? E tá tentando matar ele. E ele tem poderes do tempo. Ou... E aí ele começa a usar no começo só pra pegar umas minas, tá ligado? Ou o Jake Gyllenhaal se mudando pra Beverly Hills, cara. Ou pra Bel-Air, aliás, né? Pra Bel-Air ali no... Tentando se adequar porque ele é um príncipe da Pérsia e todas as outras pessoas são uma família rica. Eu queria saber quem é o Carlton nessa história, cara. Cara, eu não conheço nenhum personagem do Prince of Persia, cara. Ah, então. Pra saber dizer. É porque não tem, né? É porque não tem, foda-se, um jogo, né? Que tinha, tipo... Era um cara... Era o Aladdin. Uma mina e o homem malvado. E o Jafar. E o Jafar, sabe? Tipo... E tinha uns espadachins no meio do caminho que... É, e daí tinha uns interchangeable caras pra morrer. É, exato, cara. Imagina a musiquinha do começo, cara. Sim, cara, ia ser tipo Fresh Prince árabe. e quando ele fala na treta que ele se envolveu no começo, é tipo ele esquartejando umas pessoas. Certeza que foi uma treta santa, tá ligado? treta santa. Ele matando os templários. Foi um assim, pequeno jihad que rolou, tá ligado, em Filadélfia. Boa, muito bem, muito você, bem. Você, Foquito, qual é a sua? Eu tenho 4 ideias. A minha primeira é Top Gump. Basicamente é Top Gun com Forrest Gump. É um idiota no avião. E aí ele várias e várias vezes causa terceiras guerras mundiais. O que eu imaginei foi aquela cena clássica, né, do Tom Cruise andando de moto do lado do avião. O Forrest Gump correndo assim. Exatamente. Aí eu fiquei imaginando ele, tipo, ele virando o avião, quando eles viram o avião, sabe, de ponta cabeça. Aí ele olha pra baixo do russo e fala, life is like a box of chocolate. E aí, basicamente, o lance todo é que ele dá lições de vida enquanto ele pilota aviões. E aí todo mundo fica muito confuso com ele, assim. Com o Kenny Loggins de trilha sonora. Exatamente, cara. E aí, tipo... Aí tem todo o drama, porque ele também está apaixonado por um oficial, e só que ele não entende absolutamente nada de amor. E ele não é retardado, ele é especial. Ele é apenas especial. Mas sim, cara. Vários mísseis assim. Exatamente, cara. E o Bubba, como é que ele entraria nessa história? Então, o Bubba é o Gus, cara. Deep fried shrimp. E aí ele morre, mas ele morre feliz em volta de vários camarões, tá ligado? No meio da água, assim. Top Gump. Então, é basicamente isso. Forrest Gump com Top Gun. Uma coisa maravilhosa. Vai ser ótimo. E você, Rony? Próximo, o meu outro Rony, é o de Kung Fu com um drama familiar. É sobre um divórcio, sobre dois pais que querem a guarda do filho. E daí eles lutam por ele. Cara, eles podiam literalmente. Ser... Chama Kramer versus Kramer. Caralho, isso ia ser muito louco. Viu? Saindo essa dos tribunais. Das coisas que não foram ditas antes de a gente começar a gravar. Esse é o segredo. Saindo dos tribunais, eles saem no tapa. É tipo, é igual no Sim a Bolsa, que o juiz fala, tipo, acho que vocês empataram, vocês vão ter que decidir na porrada. Vocês empataram. Nossa, é a melhor cena do mundo. Sim, que é o Joselito que faz, tá ligado? Ele tipo, acho que vocês, acho que deu empate esse caso, então vocês vão ter que resolver na porrada. Imagina dar empate no tribunal, cara. Tipo, ia ser muito da hora. Não, e era sobre, tipo, se um cara roubou um negócio ou não, sabe? Então, tipo, não tem como. Como assim? Deu empate como? Tipo, ele roubou ou não, velho? Acho que vocês empataram, então vão ter que resolver na porrada. Cara, daí é isso. Drama familiar com Kung Fu, cara. Isso, tudo fica melhor com Kung Fu, né, cara? Até então, dramas familiares, cara. É porque eu tinha pensado, tipo, é, acho que dá pra fazer até uma comédia romântica com Kung Fu, mas daí ia acabar com, tipo, ai, na verdade eles se amam, né? Que bosta. Volta pra quando eles estavam brigando, mas se fosse Kramer versus Kramer, ia ser demais. Literalmente, tá ligado? Cara, tipo, até a morte, porque esse, eles não cara. Podem mais ficar juntos. Ele começa com eles separados. Ai, muito bom. Sim, quantas risadas. A minha terceira, meu terceiro e último filme. Ah, não, meu segundo não, filme. Segundo. Meu segundo, nossa, eu já pulei aqui. Meu segundo, então, ainda tem mais risadas pela frente. Yes. É o Walker Texas Power Ranger. Esse é bom. O Chuck Norris resolvendo crimes no velho. No Novo Oeste. Novo Oeste. O Ranger Vermelho resolvendo crimes no Novo Oeste com uma 12 e o Megazord dele. Com uma 12, tá ligado? A 12 dele é um Megazord. Ele resolve disputas familiares com um robô gigante, socando coisas. Ele toma tiro e solta faísca, tá ligado? Ele anda de jipe. Ele tem outros parceiros coloridos também? Não, só ele, cara. É só ele. É, tipo, Norris, é, um negócio Norris. Metal Hero, assim. Exato, não, Chuck Norris. Rider, assim. Chuck Norris Power Ranger, cara. Tipo, entendi. A melhor coisa que o mundo nunca fez. Qual que é o lance dele de transformar, a frase dele de transformação, cara? Cara, eu não lembro nenhuma fase marcante do Texas Ranger. É, então, agora, né? Cara. Acho que não tinha, cara. Não tinha. O Chuck Norris tem fala nesse no Texas coisas. Rangers, ou ele só esbofeteia. Ele grunha e soca as pessoas, tá ligado? É o que eu acho que ele faz também. Né? Tanto que o Chuck Norris ele não tem frases marcantes, tá ligado? Na vida, assim. Na vida, assim, sabe? Tipo, na verdade, não tem nem muitas cenas marcantes. As coisas marcantes do Chuck Norris, a internet que inventou, tá ligado? É, sim. Então. Quando você para pra analisar, assim. Nossa, foda que esse filme também eles resolvem com, tipo, e o vilão luta karatê. Era uma época em que tudo eles resolveram com, tipo, não, mas esse cara é muito perigoso, ele luta karatê, é uma arte marcial. Então, e é uma época que, tipo, o mundo não entendia o karatê direito. Era uma coisa misteriosa e imortal. Eu tá acho ligado? Muito engraçado que o karatê completamente desapareceu, tá ligado? Tinha uma escolinha de karatê em cada esquina. Sim, cara. Isso, tipo, sumiu, assim, porque ninguém leva mais a sério o karatê, tipo, Tai Chi Chuan, assim, quem, sabe? Quem aqui fazia karatê? Eu fazia karatê. Você fazia? Não, eu fazia. Judô. Eu fiz judô também, cara, mas depois eu fiz karatê. Porque... É que judô foi aos poucos sendo substituído por jiu-jitsu em todas as escolas. É que sabe qual é o problema? Mas judô ainda continua sendo tipo um esporte olímpico, sim, tá ligado? Sim, sim. Não é tipo karatê. É que o meu lance do foi que tipo, eu decidi fazer. Eu, quando eu era moleque, fiz judô porque eu falei, eu quero bater e chutar coisas, tá ligado? Aí eu vi tipo, judô só joga pessoas, tá ligado? Eu descobri que o lugar que eu tinha que ir pra chutar pessoas era o karatê. E eu acho que engraçado, o karatê é tipo. Dá uns socos aí, tá ligado? Tipo, uns socos aleatórios, assim. Tanto que tinha os... Como é o nome daqueles? Os Gracie, a família Gracie. Sim. Que foi quem inventou a luta livre, o MMA. Inventou a luta livre. Eles estão no WWE há milhões de anos. Eles que inventaram esse novo MMA, Mixed Arts, tal, sei lá o quê. E aí eles o que eles faziam pra promover a transa deles... E aí, no mundo, desafiando uns caras, né? É, né? Caras bons de outros... E aí, você já viu quando ele desafia, tipo, o mestre do karatê? Eu não lembro. Mano, cara. Dá uma dó do cara, Eu acho cara, que eu vi quando ele desafia o mestre do Kung Fu, cara, que ele chapa o cara no chão e... Mano, o do karatê é um americano... Pensa num americano mestre de karatê, que é aquele americano dos anos 80 com um bigodão, sim, assim. É tipo um cara que aparece no regular show, sabe? É isso, exatamente. Cara, o cara começa... Mano, ele pega na primeira... E, tipo, imobiliza o cara e o cara começa a ficar roxo, assim, ó. E o cara não consegue fazer nada, ele só tenta dar um soco, é tá ligado? É que eu aprendi, depois de um tempo de karatê, que karatê é foda-se, tá ligado? Sim, cara. Foda-se grandão, karatê. Se eu for fazer um bagulho só porque parece... It looks cool, faz kung fu, tá ligado? Exato, cara. Karatê não, é meio que foda. É foda, cara. Esses negócios de arte marcial é foda. Eu tava lendo também... Esses dias eu tava lendo uma matéria no site de luta da Vice, na Fightland. Esse mesmo. Lutinha.com. E aí ele está falando dos grandes hacks, né? Dos caras mais filhos da puta. Eu vi essa matéria, cara. Você viu essa matéria? Muito boa, cara. Os grandes hacks da luta. E um que ele fala e que ninguém entende como ele tá lá até hoje é o Steven Seagal, cara. Sim, cara. Que o Steven Seagal, de fato, ele era, tipo, beleza, faixa preta lá de Aikido e os caralho e tal. Mas ele, tipo, ele conseguiu se envolver no grupo de treinamento de vários caras do MMA foda, assim. Eu quero, tipo, quando ele tava só nos filmes, beleza. Daí quando ele começou a entrar na vida real, as coisas começaram a ficar um pouco preocupantes, tá ligado? E aí, tipo, tanto que, assim, o Anderson Silva ele ouvia coisas dele, assim, ah, não, beleza, tal, falo. Só que aí ele disse que, depois de umas entrevistas, o Steven Seagal começou a falar que aquele chute que o Anderson Silva dava, ele deu uns dois nocautes, assim, acho que foi no Vitor Belfort, É, foi tipo ele que ensinou, tá ligado? Então, mas a primeira vez que o Anderson Silva deu aquele chute, eu acreditei. Falaram, tipo, ah, falaram. Foi o Sigal que ensinou. Mas lógico que não, tá ligado? Tipo, eu tinha acreditado, mas aí, tipo, cara, o Steven Sigal nunca ensinou nada pra ninguém. Tanto que tem uma história do Steven Sigal que é de. Que justamente nesse lance dos Gracie, que o Gracie falou de. Ah, não, vamos fazer, eu quero ver, esse cara aí é mó tosco aí, vamos lá. Aí o Steven Seagal falou assim, eu só entro, eu só luto com você. Eu sou terra seguinte, que mostro. Eu só entro numa luta com você na seguinte condição. É, nós dois entramos com uma faca e só um de lá sai vivo. E aí o Gracie falou, tipo, não, eu não vou bater nesse velho. Esse cara, não vou. O cara vive perpetuamente no mundo dos filmes dele. Exato, tipo, cara. Então é isso, entendeu? Quem faz isso? Você não tem como meio que duvidar do cara, porque, tipo, não, ele já tá perdido. Assim, é, se eu desafiar ele pra uma treta, o cara, então, beleza, facas. Entendeu? Tipo, mas é uma ótima tática, porque, tipo... É óbvio que o cara não vai aceitar. Né? É óbvio que o cara não vai aceitar, mas com certeza ninguém vai falar que você perdeu, sabe? Você pode falar, tipo, ah, eu propus, mas ele não aceitou. Né? Exato, é muito... É, porque você propôs uma luta com facas, onde você pensa que você tá? Até ele emputecer um gangueiro mexicano, cara. É, exatamente. Aí, não, cara, então cara, vamos lá. Oi, aceitou, facas! Ai, la machete! É, exatamente, cara. É, mas... só amanhã... pertence aos mexicanos. Tipo... Quebras juntas de todo mundo, cinematográfico. Eu acabei de lembrar, tipo, tem um filme que é o melhor mashup de todos, que é o Texas Ranger com o Irmão Urso, que é aquele filme que o... Cacete, o Chuck Norris vira um urso, tá ligado? Ele defende a floresta. Nossa, pode crer, cara. Já fizeram o trabalho, o nosso trabalho pra gente. Caralho, ele se transforma num urso. Qual que era o nome desse filme, cara? Não lembro, eu acho que era tipo Guardião da Floresta, um bagulho assim, cara. Nossa, tipo, isso mesmo, velho. Eu acho que só mais americano que isso, só se ele viesse uma majestosa águia, tá ligado? Tipo, mano. Mas, mano, eu tava assistindo esses dias o melhor filme de todos de policial malvado, que é aquele que The Rock, tipo, protege a cidade com um pedaço de pau, você já viu? Não, que ele volta do exército, ele é tipo o Rambo voltando, tá ligado? E quando ele volta, os amigos dele fizeram um cassino que vende drogas. Ai, pode crer, tô ligado. E transforma todas as mulheres em putas, tá ligado? E fechou a, sei lá, madeireira, tipo... Uhum. Que? E daí ele, tipo, fica muito bravo e daí ele pega um pedaço de pau gigante, assim. E resolve os problemas. Porque ele vai lá, tipo, o sobrinho dele usou drogas. Ó, oh, onde você comprou? Fui no cassino. Daí ele vai pro cassino com a 12, tá ligado? Daí na hora de descer pra entrar no cassino e matar todo mundo, ele larga a 12 e pega um pedaço, literalmente uma tora de pau quadrada, assim, gigante. Tava ali no chão, um tá ligado? Um pedaço de pau e mata todo mundo. Daí ele, tipo... Ele é julgado, tá ligado? Porque ele entrou num lugar e bateu em várias pessoas. Arrebentou uma galera com um pedaço de pau. E daí no julgamento ele fala, tipo... Na hora que ele vai... O advogado dele vai levantar pra falar, ele fala, tipo... Você está despedido. E ele fala, eu vou defender eu mesmo. Daí o juiz fala, tipo... Ó, você sabe que se você perder, você não tem como recorrer, né? Ele, não, eu sei. E daí ele vira, tipo, pro júri e fala... É, porque a cidade tá na bosta. E se eu for declarado inocente, eu vou virar o xerife. E daí ele abre a camisa dele. Pra isso nunca mais acontecer. Porque os caras cortaram ele dele. O peito dele tá cheio de cicatriz. E todo mundo bate palma, assim, ligado? Depois que declaram ele inocente. Cara, se o The Rock rasgasse as roupas na minha frente, eu também ia bater palmas, tipo, provavelmente. Sim, The Rock. Você é o xerife. Você é o xerife. Então, cara, se o tribunal fosse assim, tá ligado? Eu ia colar deliberadamente nos rolês pra ver, tá ligado? Uns julgamentos, tá ligado? E daí ele vira o xerife e demite todo mundo. Ele é o único policial. Único? E o outro policial é um amigo dele que, tipo, é só apanha, que é o Johnny Knoxville. Sério? Sério? Pode crer. Que horrível, cara. E daí cara. A viatura dele, ele anda com um pedaço de pau. Tem, tipo, um suporte dentro do carro, assim, pra colocar o pedaço de pau dele agora. Mano, é muito bom, ele, tipo... O que a gente podia fazer? Um filme sobre um policial? Ah, um que bate nas pessoas com uma tora, tá ligado? Um cara com um tronco, assim, cara, batendo outro filme caras. De policial cuzão que eu gosto muito é aquele lá do Nicolas Cage, é... Vício frenético, que ele passa o filme inteiro fumando crack e chacoalhando a arma na frente das pessoas, tá ligado? É demais, cara. Tem uma cena que ele tá literalmente xingando uma senhora de idade. É muito bom esse. Motherfucking fuckers e chacoalhando um trabuco desse tamanho na cara dela. Nicolas Cage fritão, velho. É o melhor filme do Nicolas Cage. Aliás, algum de vocês botou Nicolas Cage aí no... Não, não, cara. Que crime, hein? Que crime. Não, eu também não. Então... Eu estou me incluindo nesse crime. Daí eu posso acusar eles. Eu estou me sentindo criminoso também. Ah, muito bem. Muito bem. O meu próximo é 7 coisas que eu odeio em você. Então... Seven coisas! Boa, cara. Então, boa. Basicamente, como vocês podem imaginar, Heath Ledger é um adolescente americano que tem que lidar com um assassinato muito cruel que acontece no... Uma série de assassinatos cruéis colégio. Que acontece no colégio. No colégio. E eles não sabem quem que é. O Kevin Spacey tá no filme? No fim, é o Joseph Lovett. Como é o nome? Lovett. Lovett. Que é o irmão dela. Joseph Gordon-Levitt. Lovett. Esse cara. O Robin. O Robin. Nossa. Que desnecessário. Que nunca é, tá ligado? Deus. De fato, assim. Ai, aquele filme. O Robert. Mas é isso. E aí eu fico, porque não, eu fico pensando nos dramas americanos. O que o Robin faz? Ele é o assassino. No fim, tá. Ele é o Kevin Spacey no final. Ele é o Kevin Spacey. Puta na mão! Puta na mão! E aí é foda, porque tipo, a Julie Stiles fica tipo... Imagina se isso acontece, tipo, 7 assassinatos num colégio, cara. É foda, velho. Um já é foda, 7, cara. Um serial killer dentro do colégio. E todo mundo... Imagina os diretores abafando o caso, tá ligado? Não, gente, nada aconteceu. É um serial killer dentro do colégio e as pessoas têm que... Esperam 7 assassinatos pra descobrir quem é o cara, tá ligado? Não, esperam 7 assassinatos pra não mandar as crianças de volta pra cancelar as aulas. É, exato, cara. Nós temos que continuar, porque nós temos uma Olimpíadas de Matemática, eles precisam continuar estudando. As Olimpíadas de Debate. Finalmente vamos ser sede das Olimpíadas de Debate. Exato, nós não podemos estragar. Precisamos abafar esse caso. Exatamente, cara. Seven coisas que eu odeio em você. Seven coisas que eu odeio em você. E aí, no fundo, era isso. É o Joseph Gordon-Levitt lá, falando de ele, cada assassinato é algo que ele odeia na vida adolescente. Boa. Que ele odeia na vida do homem. É a cabeça de quem vai estar dentro da caixa no final. São 7 pecados adolescentes. Oh. Muito bom. Vai fazer sucesso. Vai fazer no sucesso. Kids Choice Award. Exatamente. E a cabeça de quem vai estar na caixa no final? Cara, boa pergunta. Ah, eu já sei. Da namoradinha do Joseph Gordon. Pode crer. No filme. Mas daí ninguém... O Heath Ledger não vai ficar triste. Ele vai perguntar, quanto tava? Você é a namoradinha dele. Quanto no box? Ah, é a sua mina? Foda-se. Você está preso. Você matou sua mina. Tá? Lembrando que ele é irmão da Julie Stiles, né, no filme. É bom, isso é verdade. Mas eu adorei que você falou, tipo... Julie não, Stiles. Tem um serial killer na escola? É foda, cara. É foda, cara. É complexo. Realmente. É uma merda, mano. Acontece direto. Tudo bem, Raunico. O meu outro é um musical... É um musical sobre um moleque que ele cantava muito bem, mas todo mundo zoava ele na escola, e daí ele parou e jurou nunca mais cantar, e ele vira um homem durão pelo resto da vida. E daí, quando ele tá muito velho, o teatro da cidade vai falir, e a única esperança é ele deixar de ser durão e voltar a cantar, estrelando Clint Eastwood, chama Menino de Ouro. Eu não vou cantar. Eu nunca mais vou cantar. E ele falava com essa voz aos 7 anos, assim. Depois de fumante de 50, tá ligado? Eu odeio todo mundo. Ele só pode cantar Louis Armstrong, tá ligado? Ele tem um talento especial. E daí ele tem uma voz angelical que salva o teatro da cidade. Na base da bala. Cara, acho demais que você. Quando nada mais dá certo. Cara, acho demais que, tipo, isso é praticamente o enredo de quase todos os filmes dos anos 80, tá ligado? Tipo, oh meu Deus, eles vão fechar o orfanato da cidade, vamos ganhar disso. E eles com uma competição de dança, tá ligado? Ou uma competição de hambúrgueres, ou uma competição de iate, tá ligado? Tipo, sempre uma competição de alguma coisa pra salvar isso alguma é coisa. Isso é demais, cara. Se o mundo fosse resolvido desse jeito, cara. Eu queria muito um musical com Clint Eastwood, já pensou? Ele subiu, tipo, tentando vender essa vibe de que, tipo, não, eu sou uma pessoa feliz. Músicas, com aquela cara fechada, tá ligado? Tipo, a natureza deu pra ele uma carranca, velho, que é bizarro, mano. É foda. Até quando ele tá sorrindo, ele tá tipo... Pode ser. So happy. E ele é tipo o Keith Richards e o Mick Jagger. Ele tem aquela cara de velho faz 60 anos. Sim. Sabe? Uou, você está envelhecendo muito bem desde os 20. Clintão, grande Clintz. Grande Clintão. Muito bom. Bom, meu último filme, meu terceiro e último filme, ele é uma história de ficção científica num futuro não muito distante, no qual um cara, através de complexas equações matemáticas, ele tenta desenvolver um padrão pra descobrir um jeito de transar pela primeira vez. Esse filme é American Pie. Essa foi cult, hein, cara? Essa foi, cara. Essa foi. Acertou no coração de todos os cultizinhos do mundo, cara. E é bom que só funciona em português. Sim, né? Cara. Não ia, você não ia poder falar. Era em inglês, em inglês é o mesmo. Daí ele faz contas. É a mesma coisa, só que ele é esperto. Então, na verdade, tipo, acho que funcionaria melhor em inglês, cara. Porque daí é tipo. Que é igual mesmo. É American Pie mesmo. Só se você lê. É, bom. É American e aí o símbolo do pai. É assim, exato. American Pie. Louco. Que louco, cara. Mas, nossa, é tipo... Tenso, cara. Equações pra transar, cara. Equações pra tipo transar. É aquele filme do John Hughes que eles fazem uma mina, tá ligado? Sim, cara. Ah, é, sutiã na cabeça. Mulher nota 10, não. Mil, cara. Nota mil. Ela é mil, é. Não é 10. Como que chama? Weird Science? Weird Science. Que é aquela música do Oingo Boingo. É verdade. Nossa. É sempre a mesma música, né? Sim, cara? Oingo Boingo é uma música só. Oingo Boingo é uma música só, e a carreira inteira do Danny Elfman de trilhas sonoras é uma música só. Tá? Então seria, o que você tá me dizendo é que seria orquestrado por Danny Elfman. Pode ser, cara. Ia ser hilário, cara. Ia ser hilário. Então, cara, o meu próximo filme aqui, eu pensei, eu acho que eu vou cortar ele porque ele não é tão engraçado assim. Que era basicamente... É. Vai acontecer alguma coisa ruim se você falar um filme não tão engraçado. Putecer todos os bucaneiros, eles vão tipo, vir. Uou, eu vou deletar não, essa vamos tentar, então. Testa aí, vamos testar os bucaneiros. Basicamente, uma ladra se envolve... Ela é uma ladrinha, assim, pequena. E aí ela se envolve com um cara mais velho que está pronta para levar para um grande golpe, mas esse grande golpe é no mundo das internets e o cara é muito velho para isso. É Armatrix, armadilha com Matrix. Caralho. Armatrix. Armatrix. Onde eles preparam um grande heist com Catherine Zeta-Jones no lugar de Neo e Sean Connery no lugar de Morpheus. E o tempo todo o Sean Connery fica reclamando que ele está velho demais para essas coisas. E ela é uma grande hacker, tipo Sandra Bullock, assim. Então é basicamente isso. Cara, eu acho o Sean Connery muito engraçado pelo filme, faz que, tipo... Então, era por isso que eu fiz essa... Eu só quero fazer alguma coisa com o Sean Connery. Pelo amor de Deus, tá ligado? É que é muito engraçado o processo de envelhecimento do Sean Connery, cara. É. Que, tipo... Ele tem três etapas, Ele tem duas etapas. Ele tem o 007, daí ele tem o Nome da Rosa, cara. E é isso. E é muito engraçado que, tipo, o último 007, ele fez uns 3 anos antes do Em Nome da Rosa. E você vê claramente a distinção entre um e o outro. No 007, ele tava com, tipo, mano, cabelo, cara jovial. De repente, ele entrou dentro de um casulo, envelheceu 30 anos e em Nome saiu... da Rosa, tá ligado? Exato, virou, cara. Um cara velho. Venceu o contrato com o diabo dele. Eu quero minha alma de volta. Ah, é? E de repente ele ficou muito velho, cara. Ficou muito velho em 3 anos, tá ligado? Bizarro. Cara, por onde anda, né, Sean Connery, cara? Transando e bebendo, velho. Sim, certeza. Cara. Eu tenho a melhor história do mundo do Sean Connery. Cara, a história do Sean Connery é a melhor história. É muito boa, cara. É a melhor história. Tem um amigo meu em inglês que ele. Tava ele e um amigo dele, eles estavam lá na Inglaterra, eu acho. E aí tava lá o Sean Connery, né? Apareceu o Sean Connery na festa e tal. Aí esse amigo dele tava bêbado. Aí ele falou, cara, eu vou fazer uma pergunta pro Sean Connery. Ele chegou no Sean Connery e falou, Sean Connery, qual foi a transa mais da hora da sua vida? O Sean Connery ficou putaço, tá ligado? Tipo, oh, that's not something that you ask. That's ridiculous. Eu não sei fazer o Sean Connery. Eu sou um péssimo Sean Connery. Mas aí ele falou, that's just absurd. E aí ele ficou puto e tal. Ele ficou meio mal, amigo dele e tal. Aí mais tarde na festa, a festa já tava acabando. Tipo, é foda, né? Tipo, é que bom que isso vai tomar uma reviravolta, mas é foda você ir pra casa como o cara que emputeceu o Sean Connery. O Sean Connery numa festa, tá ligado? Pegou meio mal e tal. Aí ele tava lá, eles estavam do lado de fora da festa, num balcão, assim, num balcone, assim. Eles estavam lá, tipo, no fim da festa. Aí nisso chegou o Sean Connery, assim, na surdina. Chegou do lado dele e falou, Lulu, up the ass. Que... pra quem não sabe, Lulu era uma cantora britânica dos anos 70, dos anos 60, que era tipo meio bonitinha e tudo mais e tal. Então, essa foi a melhor transa da vida. Ele transou o cu dela. Lulu of the Oz. Transou o cu da Lulu, velho. Transou aquele cu da Lulu. Caralho. Sean Connery. Ele deve estar transando várias agora no castelo dele na Escócia. Sim, cara. Ele é daquelas pessoas ricas que com certeza tem um castelo na Escócia, cara. Com certeza ele tem. Acho que aquele no inclusive no Armadilha. Cinco, sim. Inclusive no Armadilha ele tem um castelo, o personagem. E aposto que é dele, é isso que eu ia falar. Ele é Sir, não é o Sean Connery? Ele é Sir. Então ele tem um castelo, certeza. Tudo bem. Ele é amigo do Tom Cruise e faz... O mesmo papel que ele faz no Missão Impossível, né, Armadilha, né? Só que ele, tipo, ele fica extorquindo as pessoas nisso. Ridículo. O meu último é um filme pra tias que chegaram na terceira idade e são descoladas, que acham que são descoladas porque elas têm WhatsApp e Facebook. E é a Meryl Streep fazendo o mesmo papel que ela fez no Margaret Thatcher, só que nesse ela fuma maconha. E daí ela são 2 horas da Meryl Streep fingindo que ela é super, tipo, oh, sem me divertir também. E fazendo várias piadas de tia, chama Ironweed. Que é um filme de verdade que ela fez, que devia ser isso, sabe? É isso, essa deveria Vocês ser apenas esse história. Nome fora, essa retificação. Porque ela não fuma maconha nesse filme. Nossa, cara, Meryl Streep, né, velho? Tá aí, né? Tá aí, né? Tá aí, né, ela? Sempre lembro da frase do Modern Family que o cara fala, tipo, Meryl Streep podia fazer o Batman e ser a escolha perfeita, sabe? Tipo... Meryl Streep de Batman, cara. Cara, ela seria demais. Um puta Batman, cara. Batman um puta... Meryl Streep. Melhor Batman do que o George Clooney, cara, com certeza, cara, velho. Ah, tadinho, né? Qual que vocês acham o pior Batman? Cara, eu não gostei. Cara, fica entre o George Clooney e o Val Kilmer, velho. E tipo, e não eu acho que o George Clooney não conta, porque tudo naquele filme é o pior. Ele tem o cartão de crédito do Batman, sabe? Tipo, é verdade, cara. É verdade. O American Express do Batman. É, tipo, não faz sentido mesmo, assim. E mamilos. E ele tem mamilos. Mostra bunda e mostra bunda. Batman Mills, Bat Gluteus. É, esse é muito ridículo. Eles falaram uma coisa muito da hora no Screen Junkies, que eles tiveram essa pergunta, tipo, qual é o pior Batman. E eles chegaram no argumento de que, tipo... Ele não. O George Clooney não é o pior Batman porque o filme é o pior, mas porque o Batman, o personagem do Batman tem que ter essa dicotomia muito, muito, muito forte de, tipo, ser muito playboy milionário. Sim. E muito o cara das trevas. Sim. E o George Clooney é só o playboy, ele só faz o papel do George Clooney. Tipo, é verdade. Ele é o George Clooney sempre, tá ligado? Tipo, o filme inteiro, cara. Sabe? Tipo, porra, e é George difícil Clooney. Não ser, porque a roupa dele é, tipo, toda cromada, tá ligado? É um Batman ridículo, prateado, cara. Assim. É, tipo, então. É bizarro. O que ele podia fazer? É vocês colocaram ridículo, o George cara. Clooney e essa roupa, sabe? Ele tava só se divertindo. É, assim, tipo, uma festa fantasia pro George Clooney. Vamos tá lá, galera. Eu acho que o George Clooney só não é tão horrível quanto as piadas do Mr. Freeze nesse filme. É, tipo, cara, e as kick some ice. É, e as piadas com gelo, tá ligado? Nossa. Mas eu acho que essas são legais, porque você já tá acostumado. Tipo, esse é o cara dos one-liners, sabe? Que legal, mais uma. O da Uma Turma é pior, porque ela faz a mesma coisa, tá ligado? E aí você fica, tipo... Você não faz isso. Quem é você? Tipo, vai embora. O que está acontecendo? O que tá acontecendo? Pode crer, cara. Eu gosto do Batman do Michael Keaton, cara. É, eu também. Eu acho que ele foi um bom Batman, cara. Eu também acho, porque ele é sombrio, cara. É, então. É. O Christian Bale, cara, tipo... A única, ele podia ter sido um bom Batman se não fosse, fosse a voz, cara. A voz de black tivesse... metal dele, tá ligado? Cara, e é engraçado porque no Batman Begins ele não tem essa voz, tá ligado? Ele foi... claramente desenvolveu isso entre Sim, um filme e outro. Exato, assim, tipo, cara. Caralho, Batman, peraí. Ok, velho. E a boca dele fica esquisita. Sim, cara. Ele faz uma duck face enquanto fala. Assim. Não, e isso por. Waste! O melhor vídeo que eu vi quando saiu o filme do o 2 lá, do Coringa. Que tinham exatamente o Batman interrogando o Coringa. E aí o Coringa, tipo, ficava fazendo. Aí ele batia. Ele falava, what? I just don't understand you. Ele ficava batendo. Eu não tô entendendo nada do que você está falando. Eu quero responder. É, eu quero. Me serve, por favor. Me deu uma pergunta. Cara, o que eles deveriam fazer, velho, é pegar um ator X que tem a cara do Bruce Wayne e do Batman. E botar ele pra ser dublado pelo cara do desenho animado do Batman, cara. É, porque é a voz é perfeita a voz, do Batman, cara. É a voz perfeita do Batman, cara. É o único cara que conseguiu entender a nuance entre Bruce Wayne e Batman ali, tá ligado? Sim, sim. Você viu que no... os caras do Honest Trailer fizeram o Honest Trailer do Daredevil, do Ben Affleck. Não. Eles falam que, tipo, o filme é meio que a entrevista dele pra fazer o Batman depois, que ele faz todas as coisas, tipo, ele perde os pais, ele só anda nas sombras. E ele fala com a mesma voz também, tá ligado? Eu não lembrava disso. Ele fala, tipo... Sério? Não conhecer. É. Nossa, cara, que bosta, é velho. Bizarro. Nossa, então, cara, eu não lembro de absolutamente nada desse filme do Daredevil do Ben Affleck. Eu também não, assim, cara. Eu lembro que ele vê... A única coisa só é do Bullseye. Ele fala, I'm Bullseye, e aí ele aponta ele pro... Ele aponta pro Daredevil. É a única coisa que eu lembro. Eu lembro disso e eu lembro da cena que ele vê Elektra pela chuva, tá ligado? Ele é verdade. Aff. É foda que, tipo, pegam um cara e falam, ok, você vai ser o Batman. E pegam o outro, que é pior ainda, e falam, não, beleza, segunda temporada do True Detective. E você vai atuar com Vince Vaughn. Tipo, uou, cara. Foi o que a gente falou naquele outro episódio, cara. Deve ter sido alguma aposta, cara. É. Alguém apostou e perdeu alguém, ali, tá ligado? Alguém perdeu essa porra. Perdeu uma aposta feia, velho. Faz uma série de detetive foda com o Vince Vaughn. Com o cara do filme, véio, da Queimada. Eles falaram, tipo, nossa, a gente vai mudar os atores e ninguém tá acreditando que vai dar certo. E todo mundo curtiu muito a primeira temporada. Vamos baixar as expectativas. Nossa, o Ben Affleck com o Vince Vaughn. Tá todo mundo, tipo, qualquer coisa agora que seja não tão ruim vai ser muito bom. Não, total, cara. Nossa, é zoado. Low expectation having motherfuckers. Muito bem. Meu último filme é sobre... um demônio que vem para a Terra, ele constitui uma família. E aí ele... Constitui uma família! Ele é muito... Ele descobre o amor pelos filhos e tudo mais. Aí a esposa dele abandona ele. Sem divórcio e tal, sei lá o quê. E fica com a guarda dos filhos, ele não pode ver ela. E aí ele se disfarça de babá. E começa a cuidar dos filhos e torturar todos os amantes dela. E ele realmente tem que cuidar e fazer eles crescerem e tudo mais e tal. E o nome do filme é Hell Raise Her. Nossa! E é basicamente uma babá quase perfeita com Hellraiser. Com Hellraiser. Que eu acho que ia ser maravilhoso. Robin Williams com pinos na cara. Exato, Robin Williams com pinos na cara e ele fica torturando todos os amantes. Dela, que ela tem. Porque de fato isso. E o que é interessante é que de fato isso acontece numa babá quase perfeita. Ele, tipo, quase mata os namorados da mãe das crianças, tá ligado? Mas é que tem uma diferença entre quase matar e deixar o cara pendurado na sala preso por vários ganchos e aberto. Então, exato. Distintas, veja. É como seria esse filme. Mas se ele não morrer, ele quase matou. Quem nunca pendurou alguém por ganchos? Pois é, cara, mas eu fiquei pensando se Robin Williams sinistro aí ia ser foda, cara. Eu assisti esse filme, cara. Você assistiu esse filme, né? Cara, Pinhead vestido de babá, velho. Porra, Mas é, cara, e é isso, acabaram os meus filmes. Mas tem os filmes? Os caras mandaram filmes. Mandaram filmes? Mandaram poucos filmes. Mas um é. Um que não é o do Harry Potter. É o melhor. Não, esse é o melhor de todos. Calma, esse é bom, mas calma. Esse do Harry Potter. É só porque a piada do nome é muito então, boa. Só é. Isso. Mas eu acho que vamos ler esse. E aí depois a gente vai pro outro, que é realmente muito bom aqui. Aliás, eu estou procurando um encontro. Aqui. O Júnior Cecílio que mandou uma ideia de filme que ele botou. Podia misturar aquele episódio do Chaves que eles entram na casa da bruxa do 71 e chegam em Hogwarts. No final, quando descobrem que o Kiko é o tesouro, dão bebida até ele ficar de porre. E aí o nome do filme é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é bom, cara. Esse o Cálice de Fogo é bom, cara. Mandou muito bem, velho. Mas realmente, como o Rony falou, mano, tem uma outra que é O outro foda, demais. Foda, manda bala, vai, Dani. O Gabriel Oliveira Almeida mandou... Só vim pra deixar o meu filme. Ace Ventura mais Silêncio dos Inocentes. Chama O Silêncio de Ace Ventura. Caralho. O assassino do filme seria o Ace Ventura, onde ele iria soltando os animais e os animais iriam realizando os assassinatos. E a personagem da Jodie Foster precisaria da ajuda do Hannibal para caçá-lo. Que animal, Leito, cara. Você descobre que a Jodie Foster é um cara. Mas e pior, cara, e pior que é verdade. Pior que eu fico muito aqui pensando, cara, no quem que é que faz o Ace Ventura? O Jim Carrey. O Jim Carrey, caralho. Jim Carrey. Eu esqueci o nome dele. O Jim Carrey fazendo... Aquela cena... É. O do Chianti, cara. É muito bom. Tipo, ela precisa da ajuda do Hannibal pra pegar o Ace Ventura, sabe? Melhor ideia. Ah, é muito bom, cara. Eles mandaram mais a galerinha de casa? Eu... Mandaram mais alguns aqui. Mandaram um do... Mistura do Kill Bill com o chamado. Com o chamado. Call Bill. Call Bill. É, mas ele dá tantas voltas nele mesmo que eu nem sei se eu entendi. É uma história muito longa, assim, exato. É. Uma que eu gostei, que eu realmente queria assistir, é Jay e Silent Bob com Cheech Chong, cara. Cara, é, velho. Isso ia ser muito da hora. Isso ia ser, tipo, o épico stoner, cara. É muito, é tipo o Cheech Chong com o Cheech Chong original. É, basicamente, cara. Chong. É exatamente isso. Chong Chang. E então. É isso. Louco. É isso. Acabamos. Isso foram nossos filmes engraçadalhos. Vamos tirar uns 10 aqui. É uma pausinha simbólica pra gente se recuperar e o Falcão voltar à vida, que ele tá quase morrendo de novo. Tá morrendo. E daí a gente volta com crocância. Muita crocância. Muita crocância. Muita crocância. É a crocância das perguntas. Muito. Isso são perguntinhas. Perguntas. A gente vai responder. Quem vai ler as perguntas de hoje? Eu leio. Você lê? Quem vai ler as perguntas? Apesar da minha falta de vida, eu leio. Louco. É, caras, antes eu queria fazer uma observação. Que vocês gastaram todo o poder e o ki de vocês para mandar perguntas maravilhosas no último... podcast. Foram realmente perguntas maravilhosas no podcast, tanto que gerou este podcast e o tópico deste podcast. Yes. Porém, o de hoje foi fraquinho, hein, galera. Vocês vão ser castigados hoje. Vocês serão castigados. A gente vai aloprar todos vocês. Porque é o que a gente faz. A gente não vai ser perguntas, vai ser a gente lendo nomes e rindo da cara de cada um de vocês. Sim, exatamente. Mas então a gente separou 10 perguntas. Que eu odeio em você. 10 perguntas que eu odeio em você. E é isso que a gente vai ler, são essas 10 perguntas. Então, na próxima, mandem mais perguntas, caras. Mas, na verdade, a gente tá falando isso e tal, mas, na verdade, a gente até agradece que vocês mandaram poucas perguntas dessa vez. Porque agora, com o Trutas e Tretas, cara, tá... É Tretas e Trutas, cada dia você fala uma coisa. Pior que você alterna direitinho. O post do último podcast, você escreveu na página da Max Rebo, Trutas e Tretas, e daí você compartilhou escrevendo Tretas e Trutas. Meu Deus, como ele consegue? Foi uma coisa perfeitamente confusa. É difícil. Cara, é difícil, são duas letras só. Mas é o T&T e a gente tá com RPG e tá treta mesmo. E trutas. Eu adorei que depois de conversa, tipo, é melhor eu não arriscar. O T&T. Mas muito bem, então vamos. Vai. Perguntas. Thiago Della Coleta. Arroi, Bucas, tudo beleza? Não. Yeah. Dei um tempo na minha coleta de garotas. Ô, oh, cara, mano, se aproveitando do nome. Ok, então. Não, você não transudo. Lembra. Não. A gente falou no podcast passado que quem coleta as garotas e os malotes pra... Ah, é verdade. Boa, pô, então muito bem, tá então, certo. Então, parabéns. Parabéns, então. Você é o único que ouviu o podcast obrigatoriamente duas vezes, porque cara, você tava não, gravando mano, e você editou é justamente depois. Porque eu tenho que ouvir que eu não escuto mais o podcast, tá ligado? Não, tipo, não escuto mais as palavras. Por um segundo eu achei que o cara, tipo, eu dei um tempo aqui de transar várias minas. É, então fazer tá, pergunta, transão, cara. Guardei meu pinto um pouquinho. Exatamente. Entre uma gozada e outra. Mas então, dei um tempo na minha coleta de garotos e pacotes para fazer esta pergunta. Que bom. Os Bucas têm algum método não convencional de leitura, tipo no celular ou e-readers? Isso é tipo não virou não convencional? A gente ainda está em 1989. Ah, eu acho que para livros eu ainda não... Não consegue? Não. Então... Ai, nossa. E eu gosto de grifar coisas. Mas você pode grifar coisas no Kindle, caralho. Você tem que ficar lá, inclusive, eu acho engraçado que ele até fala que vários leitores grifaram esta parte. Tipo, se você quer se sentir parte do rebanho, você pode grifar coisas específicas. Assim. Mas aí ele falou porque ele acabou de vender a alma dele pra Amazon. E me deparei com uma versão eletrônica de Senhor dos Anéis por absurdo, R$74, caralho. Ô, louco. Nossa. Esse é o futuro ou só o futuro que vai acontecer no resto do mundo não vai pegar por aqui? Não, não. É, eu acho que as pessoas vão começar a ler assim no tablet. Não faz, o tablet, os Kindle, principalmente o Kindle. O Kindle é bom, cara. Não é, é ruim, bom. Não. É, mas eu acho muito filho da puta esse negócio de tipo, a cópia digital tem que custar. É, eu acho... que não é só pra livros, mas vai se fuder, né, velho? Eu também fico meio cabreiro em relação a essas coisas, assim. Fico meio cabreiro. Meio cabreiro, meu. Mas é porque na verdade eu fico pensando assim, como a gente mesmo, que é criador de conteúdos, caralho, é, a diferença que a gente dá de valor para as coisas que são digitais e para as coisas que são físicas. É, físicas e tal. E eu não sei, ainda não me decidi muito bem em relação a isso, mas assim, eu leio, eu achava que eu nunca ia conseguir ler no meu celular, mas eu instalei o Kindle no celular e comprei um livro, que era aquele que eu tinha falado nos últimos 2 podcasts sobre cultura digital e, uhum. e artes e sei lá o quê. E eu tô lendo de boa no iPhone, assim, surpreendentemente. Tipo, e é, uhum. porque é fácil, já tá ali, mas eu não preciso levar uma coisa uhum. comigo, sabe, pra ler. Não... É, eu acho que atualmente é mais uma questão de gosto. Eu acho que eventualmente vai ser, tipo, sei lá, todo mundo na telinha do computador. É, então. Mas eu acho que no momento é. Sei lá. Sei lá. Estranho. Mas não, eu não. Eu mal leio, eu não sei ler. Eu só vejo figuras. Não, mentira. Você lê pra caralho, eu só vejo as figuras. Leia pra otários. Eu não consigo, essas coisas. Essa história de só ler as figuras foi como nasceu Demon Souls, Dark Souls, o Bloodborne, porque o criador ele ganhava uns livros em inglês, não sabia ler inglês, só ficava vendo as figuras e ficava brisando o negócio. Ficava brisando. Ele falou com certeza sobre um cara que morre 6 milhões de vezes. É, então. Muito bem. Próxima pergunta. Danilo Santos, arroi bucaloides. Uhum. Imagine quem vocês possuem o conhecimento, mas eu possuo, cara. Recursos e mão de obra ilimitados para criar algo, absolutamente qualquer coisa que suas mentes possam imaginar. O que os senhores criariam de extraordinário? Um robô gigante. Eu criaria uma máquina replicadora. Também. Mano, teletransporte portátil. Perfeito, cara. Lógico. É tudo que nós precisamos, cara. Exato. A gente bota uma máquina replicadora dentro do nosso robô gigante, onde a gente... Não, a gente põe um robô gigante na máquina replicadora. A gente faz um exército. E daí ele se transportando pra todos os lugares do mundo. Exato. Nossa, muito já bem. Era, cara. É o nóis. Melhor de 3 mundos. Louco. Todos os mundos. Louco. É... Panda Valdemar. Bussas. Bussas é a sua... Bussas. Duas perguntas. Tá. Como falar pra sua mãe que você não vai se formar? Chega e fala assim, mãe. Eu não vou me formar. Eu sou gay. Além disso, eu vou me formar. É. Vamos ver qual que é a reação dela. Exato. E você chama ela de homofóbica de qualquer forma. Depois você fala, não sou gay, não. Eu só não vou me formar. Na real, não, Brinks, eu não sou gay. E aí a gente vê qual é a reação dela. Boa, tarde. E fala, cara, tipo, porque de boas razões, sei lá, cara. Por que você não vai se formar, cara? Você cansou da faculdade? É, tem a boa razão. Você vai seguir uma carreira em esportes, é isso? Não é. Você vai gerar jogador de Donkey Kong profissional. É. Precisa ver isso aí, entendeu? Você está na Legião Estrangeira? É isso, eu quase pensei nisso. E Daniga, eu acho que isso é você. Daniga, comprei ou um usado aqui no Rio de Janeiro com uma dedicatória bem bonita do Max. O 1, pra quem não sabe, é o segundo álbum, apesar de chamar 1, ele é o segundo álbum da Invidust, antiga banda do Daniel. É bem bonita do Max, que era o vocalista, né? Pra esse antigo dono. E minha pergunta sobre esse caso é: vocês já venderam algum presente? Se sim, algo bizarro envolveu nessa venda. Cara, eu nunca vendi presente, mas o que eu já fiz era dar presentes que eu ganhei de presente. Regifter. Isso eu já, olha, infelizmente já fiz. Eu nunca fiz isso. Eu já de vender coisas? Não, vender presente, assim, acho que não. Não? Não. Não faz, também não faz muito sentido. Mas, cara, eu lembro uma vez que eu tava, era um amigo secreto e eu tinha totalmente esquecido que eu tinha um amigo secreto. E aí eu tinha acabado minha borracha, então você eu acabei é de... Você é o pesadelo do amigo secreto. Eu sou horrível. E aí tinha acabado a minha borracha, então naquele dia eu tinha trazido uma nova que eu comprei no sacola da Calunga, que vem 20. Você deu uma borracha? Eu peguei a borracha, embrulhei num papel de caderno, assim, e entreguei pro cara, velho. Caralho, nossa, mano. Eu juro meu pra você, Deus cara. Céu, cara. Horrível, né? E o que você ganhou? Ah, talvez um tênis. Um carro. Lembro, tá? É, tipo... Eu não lembro, mas bizarro, né? Um celular novo. Ah, eu acho que eu lembrei que eu ganhei. Eu ganhei um All-Star vermelho. Olha, que filho da puta! No qual eu tinha escrito o... Depois eu, tipo, fiquei rabiscando o All-Star de caneta, assim. E aí eu escrevi os 7 pecados capitais. Nossa! No All-Star vermelho. Seven coisas que eu odeio em você, cara. Que eu odeio em você, cara. É, foi aí que começa, cara. É aí que começa o negócio. É. Mas muito bem. É... Fernando Perazzoli. Perazzoli. Buquinhas, firmão? Firme. Pô, sempre, né? Sempre firmão. Firme e forte. Se vocês pudessem ter um membro, braço, perna, mão, pinto, do seu corpo biônico, qual seria? É, pinto biônico. Cara, é uma cantada muito boa, assim, é. Gatinha. Vamos dar uma volta no meu pinto biônico aqui. No meu pinto biônico. Ei, gatinho, eu tenho um pau de robô. Exato. Pronto, tá ligado? Tipo, ele nunca vai te decepcionar, tá ligado? É. É, então, cara, a gente já conversou, acho que, sobre isso uma vez, né? Engraçou. É, eu penso sobre isso. Meus olhos são uma merda, cara. Eu certamente trocaria pelo menos um dos meus olhos por alguma coisa biônica, porque ia ser muito louco eu ver umas paradas, tá ligado? Então, tipo, lá longe, tipo, identificar rostos e, tipo, hostels. Aquele prédio ali é um hostel. É um hostel. É ótimo fazer hostels. Mochilão. É o olho biônico do mochilão. Só identifica hostel. É a única função do negócio. Aquilo já enxerga é um o preço, sabe? Oh, meu Deus, eu vejo 50 km de distância um albergue. Por só isso, R$27 a noite. É, mas é, cara, eu trocaria o meu olho, porque meu olho é uma merda, cara. Cara, eu ou teria um braço esquerdo biônico pra ser bom com os dois braços, ou eu teria pernas biônicas pra pular bem alto e correr bem rápido. Isso é acho que eu teria pulmão biônico, pra respirar debaixo d'água, ia ser louco. Puta, essa é uma boa ideia, velho. Eu tenho pulmão biônico pra fumar pra sempre. Então, juro pra você que eu pensei nisso, eu falei, nossa, não sabia que você gostava tanto de cigarro, Raul. Eu queria um pulmão biônico, porque eu vou precisar de um... Gente, por favor. Que horrível. Se você é B positivo, ó, me liga. Que horrível. Que horrível, cara. Mas, da hora. É isso ou, tipo, sei lá, eu teria pernas biônicas, mas eu ia querer que elas tivessem, tipo, turbina, sabe, pra eu sair voando. Sim, cara. Toda vez que eu corresse muito rápido, ou pelo menos só pular muito alto. É que o legal de pernas biônicas, você pode chutar coisas. Cara. Sim, então. Você chega, tipo, que nem o jarro do Kisuko, tipo, oh yeah! Chuta a parede, tá ligado? Oh yeah! Sério, Kisuko não é o bocão do... Não, é o Kisuko. Ah, é, pode crer. Kool-Aids. Kool-Aids. É do Kool-Aids. Parece no Family Guy. Cara, eu ia falar isso, eu ia entrar em todos os lugares assim, tipo, na casa da minha avó, tá ligado? Colar no banco. Ia ser da hora, velho. Boa, cara. Essa é a melhor vida, cara. Oh yeah! Oh yeah! Quebrou, Raul. A melhor parte não é que ele entra chutando, é que ele fala isso junto, sabe? Tipo, oh, toda vez. Mas faz avó, parte da programação. Filho da puta. De outra novo. Parede, seu corno. É, desse jeito. E aí, vai lá, próxima pergunta. Próxima pergunta aqui. Bruno Fedato Barbosa. Muitos italianos, cara. Altos italianos. Se um navio estivesse afundando e vocês só pudessem salvar... ou a sua namorada, esposa, companheira ou a sua querida mãe, quem vocês salvariam? Cara, essa pergunta é muito fácil pra mim no momento. Aliás, vocês têm histórias engraçadas, inesperadas de Dia das Mães, assim? É, obviamente que seria minha mãe. Obviamente que seria minha mãe. Mama! É, mama, Ah, não, calma, é um barco afundando? É um navio afundando. Ah, eu salvo a Heloísa, ela não sabe nadar, minha mãe sabe. Ah. Yes! Me salvei nessa. Se fudeu, Daniel. Yeah, você vai ter que responder. Droga. Nossa, as vantagens de ser solteiro. Eu salvo pra responder ninguém. Uma coisa dessa. Eu salvo a mim mesmo. Oh, yeah. Oh, yeah. Eu chuto as duas pra fora do barco pra morrer. Eu uso as duas como apoio pra me salvar. Como boias para os meus pés. Como uma jangada. Amarra os dois juntos e faz uma jangada. 10. Oh, yeah! Oh, yeah! Nossa, essa é a melhor frase. Mas, a nova melhor frase pra todos os momentos. Cara, agora, essa segunda pergunta que ele manda. Vocês têm histórias engraçadas e inesperadas do Dia das Mães? É tipo, Dia das Mães é possivelmente o único dia do ano que você fala, não, eu sei o que vai acontecer nesse dia. Assim, então... É um dia que nada de inesperado vai acontecer, sabe? Não é inesperado e também não é muito engraçado, assim. É tipo, é um dia de afeto e amor e carinho. Tá e ligado? Compra não? E consumismo. É, tipo, não é um dia que você pega e enche a cara e... Oh, yeah! exato. Foda-se. Cara, eu acho que uma das coisas mais inesperadas que aconteceu no Dia das Mães foi nesse último Dia das Mães, que a gente foi pra casa da avó do Daniel. Sim. E aí eu cheguei lá e tinha uma vista maravilhosa, louca do Parque da Aclimação, ali que é aqui em São Paulo. E eu, tipo, só fiquei olhando pro parque. Eu falei, mano, por que a gente tá fazendo qualquer outra coisa a não ser olhar pra esse parque que é maravilhoso, sabe? Oh, yeah. Então, e foi eu isso que foi mais ótima desse domingo. O quê? Fizeram feijoada pro Dia das Mães e daí reuniram todo mundo na casa da minha avó, que, tipo, ela odeia que as pessoas vão, porque ela não quer sair da cama, sabe? E... Eu super, super entendo sua avó. Só que esse ano, tipo, ia todo mundo, assim, sabe? Então iam ter 20 pessoas na casa da minha avó. Pode crer. E daí tinha minha mãe que inventou de fazer feijoada, ela ia fazer feijoada, só que agora ela tinha que fazer feijoada pra 20 pessoas. Ela pegou uma panela, velho, de um amigo deles que é chefe, a panela era gigantesca. A panela, tipo, a gente levou a panela cheia de feijoada pra casa da minha avó e colocou lá no fogão e ela cobriu o fogão inteiro e sobrava, assim, sabe? Sim. Então ela precisava de 4 bocas pra esquentar a panela. 4 bucas? 4 bucas. 4 bucas com fósforos. 4 buças pra esquentar a panela. Com isqueiros. E daí, tipo, sim, né? Porque... E ela super preocupada. Aí, meu Deus, será que vai dar e tal? Porque eram 20 pessoas. E daí a minha madrinha ficou de levar couve. Ela levou, tipo, 6 pacotes de couve, assim, tá ligado? E daí uma outra tia ficou de levar a farofa. Cara, você não precisa falar baixo, a sua tia não tá ouvindo agora. Se eu falar baixo, ela não vai. Mas ela ficou de levar a farofa e o vinagrete. E sabe aquele pote de sorvete da Kibon, que não é o pote de sorvete, é tipo meio pote de sorvete? Tá. Ela levou um desse pra farofa e um desse pro vinagrete. Como pra assim? Pra todas as pessoas. Nossa, e os dois estavam cheios até a metade. Como nossa, assim? Cara. Ela fez um dedo de farofa, dedo de... Tipo, você sabe quantas pessoas vêm? Você usou o quê? Meia cebola Marcos, pra fazer. Marcos inteira, tá e daí a gente, tipo, a gente ficava um olhando pra cara do outro, tipo, em pânico, assim, sabe? Sem poder falar nada, porque, né, não vamos criar uma treta. Mas foi, tipo, enlouquecedor. A gente passou o fim de semana inteiro, tipo, com aquela panela gigante de feijoada até domingo. Daí ela chega com, tipo, ah, eu trouxe aqui pra mim. Ela pegou o resto do almoço dela, tá ligado? Tipo, como assim, velho? Deve ter um taco de arroz na farofa ainda, tá ligado? Ah, família. Família, né, Marcos, cara? Marcos. Pra quê, né, cara? Família. Pra quê, né? Muito bem. Focão desistindo da vida. Ah, meu Deus, tudo. Oh, yeah. Depressivo, oh, assim. Yeah. Próxima pergunta. Ricardo Brito da Silva. WhatsApp, Ev Bucas, ele mandou aqui. Sobre food trucks, vocês realmente acham que essa popularização de food trucks recente no Brasil é uma gourmetização da comida de rua? Cara, sinceramente... Assim, chama ó, food truck. Então, não. Mas sabe que, assim, eu comi nos food trucks já que teve, assim. Eu acho meio... É meio preconceito, porque nem todos são ridiculamente caros. Tem, obviamente que tem uns, porque é São Paulo e sempre vai ter um espertinho metendo a faca nos negócios. Mas, cara, a maioria dos food trucks que eu vi, eles são muito honestos, cara. Eles cobram uns preços mó barato por uma comida realmente boa, cara. Comida bem feita isso, né? Então eu fico meio, sei lá, fico meio cabreiro com essa história, assim, de food trucks, gourmetização dos caras. Porque, cara, tipo, deixa os caras vender no carrinho e tal. Assim, tipo assim... Eu acho que a ideia de, ah, meu Deus, food truck é uma coisa nova, beleza, aí você pode dar um tapa na cara da pessoa que falou isso, porque não... Não comeu um dogão de rua, tá? Então já existe o X Podrão faz muito tempo já, entendeu? E era bem mais da hora. Então aí que tá, não era mais da hora, vai, vamos convenhamos. Porque antes... Cara, era mais da hora porque tinha 16 anos de idade. Tá? E R$5 no bolso, entendeu? Então... Porque antes era sempre só, você tinha duas opções, dogão ou aquele hambúrguer triste, entendeu? E era só isso que você tinha, entendeu? Hoje você tem mais opções, eu acho mais da hora hoje. É a mesma concepção, tipo, você foi num food truck ruim e num hambúrguer triste, sabe? Isso é verdade. Não quer dizer que todos os hambúrgueres eram tristes ou que todos os food trucks sejam bons. Então, mas todos eles eram dogão. Ou hambúrguer. Só. É. Era só tinha os. Eu digo pela variedade, não que era ruim, entendeu? É. É que tipo, não tinha tanta variedade. Eu prefiro hoje que você vai e come uma comida japonesa mó difícil. Não, não sushi, mas tipo. Tipo, os que tem no Bueno, uns sei lá, uns sukiyaki louco. E é baratinho e é da hora, meu. Eu curto as ideias. Eu fui num. Tinha um. Aqui tem um ali que fica, acho que é de sexta-feira na FENAC. Que é. FENAC ali da Paulista, que é de comida italiana. E aí, aliás, mais especificamente nhoques recheados. Eles custam, acho que, R$12. E vem um pratão, mano. E é muito bom o bagulho, velho. É muito bom, cara. Eu acho que pra eu comer na rua, você tem que vender por um preço que vale a pena comer na rua, sabe? 12 conto pra um pratão de nhoque não tá bom? Na rua? É. Você senta ali, meu. Você senta ali. Cara, eu vou ter. Você senta ali, meu? Você na senta rua. Ali, né? Mas você tem uns banquinhos ali, foda-se. Cara, eu tenho um pico de nhoque, inclusive, até fazendo uma comparação que faz sentido aqui. Tem um pico de nhoque que é o melhor nhoque que tem em São Paulo, que é no Gianotti, que é um tiozinho. E aí só vai hipster agora lá. E incluindo eu, pelo visto. E aí nesse. No Gianotti, ele quase não tem. Mesa dentro, assim, porque ele é bem pequenininho, uma cantininha bem pequenininha. Tem um monte na rua, fica lotado na rua. E custa R$50 a porra do nhoque lá. Não, mentira, vai custar uns 30 e poucos reais a porra do nhoque. E é bom, eu acho que é óbvio, é melhor que o outro, mas porra, é na rua também. E é bom. Mas eu não falei que esse é bom, eu acho que são todos ruins. Eu acho que. Ah, as quer dizer que você tem preconceito barato. Contra a rua. É a união mais simples de todos os hipsters. Eu acho, cara. Sou eu que vou em food truck num lugar que eu mesmo falo que só vai hipster. Não, mas eu não sou tão contra food truck, não. Acho que é porque eu gosto de comida, cara, muito. Então, se tem comida no meio do meu caminho, eu fico muito feliz, assim. Ainda mais que é uma comida elaborada, sabe? Tipo, ah, não, beleza, uma comida um pouco mais da hora, assim. Eu acho legal, acho 10. Louco, comidas. Comidas. Faça a pergunta. Paulo Vitor. Fala aí, Rangers de cor do Arco-Íro. Arco-Íro. Já aconteceu algo bizarro com vocês dentro do cinema, tipo ter uns moleque tacando pipoca e um cara do nada levantar e tirar o casaco e enrolar como se fosse uma toalha e dar uma na nuca do infeliz? Caralho, uau, mano, que cinema mano, que você isso, frequenta, caralho, velho? Esse cinema me passa é da hora. Desse cinema aí, velho. Passa o número desse cara, eu só vou no cinema com ele. A única coisa que me aconteceu foi ver Paixão de Cristo no cinema e um cara tem que parar a sessão pra um cara que tava gorfando, passando mal, teve que ser levado pra fora. Cara, não é engraçado que isso aconteceu com esse filme em específico? É, eu acho hilário, cara. Tipo, com filmes com Jesus que acontece esse tipo de coisa. Você vai assistir o Albergue no cinema, todo mundo fica de boa. Agora assistir Paixão de Cristo, oh, Jesus! Ele sofreu por mim. Ele sofreu tanto. Vai se fuder, mano. Não existiu, cara. Vai se fuder. Pau no seu cu, cara. Não existiu. Não, cara. Então, não, cara. Eu acho que eu acho que era. Eu protagonizei coisas estranhas, assim, de que. Entre os meus amigos, eu acho que eu fui o que perdeu a virgindade mais tarde, assim, coisa de um ano, dois anos. E tive a namorada mais tarde. Você tinha dois anos quando. É, exato. E então eu era o que tinha mais hormônios acumulados, o que significa que eu não conseguia ir no cinema sem, tipo, não rolar uma transa, por menor que seja, tá ligado? Então, tipo, então, exato. Então eu já me enfiei em umas situações que hoje eu olho e eu falo, tipo, cara, que desrespeito, cara. Teve uma vez que eu simplesmente deitei, não, e era assim, não era, ah, na fileira lá de trás, escondida, numa sessão onde não tinha ninguém. Não, não, era uma sessão bem cheia. E no meio eu simplesmente deitei com a minha namorada, a gente levantou uns 3-4 braços, assim, a gente começou a se pegar, sabe? Era horrível isso, cara. Meu Deus, cara. Não, eu falo isso como, tipo, como uma lição de tipo, galera, não faça isso. Ou faz, foda-se, vai, sexo aí. Se você não for preso. É, então, mas, cara, é tipo. Por exemplo, nessa que a gente deitou, uma mulher teve que, tipo, encostar na gente e falou, gente, aqui não é o lugar. Pega leve, sabe? Tipo, gente, nossa, segura pode... essa trans aí. Tipo, segura essa rolinha segura aí. Segura essa trans. Essa rola adolescente aí. Ah, tenso, sabe? Mas é, cara, mas cinema, né, velho? Eu não entendo essa galera que taca cinema. Pipoca, assim. Adolescentes, cara. Adolescentes, cara. É um saco, velho. Mas, é assim, esse cara, mano... Eu acho legal que ele enrolou um casaco na mão antes de dar um soco na nuca. Pra não deixar marca, tá ligado? Não, ele bateu igual a toalha. Ah, ele deu uma casacada no cara. Deu uma casacada. Eu pensei que o cara não queria deixar a marca. Ele deu um Indiana Jones no cara. Entendi. Nossa, mais legal ainda. Eu queria ter visto isso, tá ligado? Nossa, eu totalmente teria apoiado, mano. Vai se fuder. Eu ia ter batido palmas. Falei, isso aí, cara. É, seu escroto. Vai lá, Indiana. Quando eu fui este Up, tinha um monte de criança que saiu da escola e foi no filme. E, tipo, vocês assistiram Up? Sim. Que tem aquele, tipo, tem aquela abertura que é a coisa mais triste mais do triste mundo. Mais triste do mundo. E eles estavam, tipo, ah, esse que filme mais sem futuro, que porra, que é isso? E todo mundo, tipo... Cara, aconteceu uma coisa muito engraçada no cinema. Acho que foi eu, você, Falcão, o Barros e a Marilu, que era namorada dele na época. Marilu, que até hoje eu não lembro o nome dela. Eu também não, cara. Não era Marilu. E daí a coisa era... Não que, era Marilu. E daí era engraçado que, tipo, o Barros, ele dá os piores apelidos pras namoradas dele. Dá, de longe. E na época ele chamava a namorada dele de Smeagol. E daí, tipo, ela perguntava pra ele, que é um Smeagol? E ela falava, ele falava, é um bichinho bonitinho e tal, um nossa, bichinho. Nossa, velho. E daí, tipo, pro cinema lá e tudo mais, daí, o que rolou? Rolou do trailer de Senhor dos Anéis. E, obviamente, apareceu o Smeagol. E ela, esse é o Smeagol! Triste. Por que ele namorava uma pessoa que ele mesmo chamava de Smeagol? Não sei, é porque é o Barros, cara. Ele é uma criatura peculiar, esse menino. É, Barros é estranho, cara. Sim, cara. Eu não entendo, às vezes. Nossa, pode crer. Bom, próxima pergunta. Próxima. Bruno Santana. Se Tretas e Trutas virasse um filme, quem diz que não vai virar? Quem vocês gostariam de chamar para fazer o papel de Del Rey? Del Rey! Aliás, vocês conseguem falar Del Rey sem falar Del Rey? Não, depois sim, não, cara. É pura raiva. É, não dá. Ele é um filho de uma puta, esse Del Rey. Cara, sabe quem deveria ser o Del Rey? O Ben Affleck. Não, o outro cara, do Alexandre Grande lá, como que ele chama? O Colin Farrell. O Colin Farrell. Colin Farrell, ele tem cara de idiota, ele tem cara mais de que o Ben Affleck. Del Rey, é verdade. Mas o Ben Affleck, ia ser... Ele daria um bom Del Rey, o Ben Affleck, cara, porque eu odeio ele. É. Mas é porque o Ben Affleck, ele tenta fazer cara de bonitinho, assim. É, bom isso. E o Colin Farrell, ele tem uma cara de... Parece que ele tá tentando parecer um idiota, ele quer que você odeie ele. Isso é verdade, isso é verdade. Igual o papel dele no Minority Report é exatamente esse, sabe? Tipo, o que é isso? Esse tecnologia. vocês são muito excêntricos, hein, seus nerds. vou prender todos vocês. Del Rey! Del Rey! Del Rey! Muito bem. Última pergunta! Uau! Ricardo Filho, se vocês fossem drag queens, quais seriam as suas alcunhas? Eu seria... Deixa eu ver. Puta, não sei. Sparkling Falcon. Dinamite Versace. Eu ia chamar... Booby Trap. Daí meu sutiã sempre tinha tipo uns dentes assim. Booby Trap. Booby Trap. Boa, cara. Boa. Muito bem. E é isso, acabou, cara. O Onirê mandou uma depois, logo depois dessa, que é tipo, qual música a gente ia mandar no lip sync se a gente fosse drag queen. Cara, lip sync, deixa eu pensar. Lip sync. Eu iria mandar um Barry White. Por quê? Eu não sei. pra contrastar com a visão de drag, assim, tipo, uma voz muito, muito grossa, assim, tipo do Barry White. Você não entende. But the night. É verdade, é ilusão feminina, cara. Tá bom, eu ia mandar. Não, não como se fosse. Inclusive tem eu fazendo isso, tem vídeo disso. Eu ia mandar o file. É verdade. Eu ia cara. Mandar uma Katy Perry e mandando. Algum celular tem isso, cara. Eu ia mandar uma Katy Perry mandando Baby Jesus Fireworks. Baby Jesus Fireworks, nossa. Cara. Eu ia mandar o Best Of da Donna Summer. Boa. Eu ia mandar Forget Me Not da Patrice Rushens, que é, quem não sabe, aquela música do Homem de Preto. Canta pra gente. Não. É lip sync, velho, eu não sei cantar. Tá ligado? Lip sync for your life. Lip sync for your life. Bom, então... acabou, caralho. Quanta crocância, quanta pergunta, quanta nave de plástico. De plástico. E muita depois dessa crocância toda, eu sinto minhas artérias entupindo. Yes. Vou pro banheiro gorfar um pouquinho, daí a gente volta. Okay. Pra gente ir pra dicas e truques. Truques. E voltamos depois de uma boa gorfada. Que gostoso. Almocei duas vezes. Yes. Vamos pra dicas e truques. Vamos então. Trucks. Quem tem dicas e trucks? Dicks and trucks. Eu tenho uma. semana. Que é, cara, eu demorei bastante pra assistir aquele Star Wars Rebels. Que é, tá todo mundo falando bem dessa porra. Então, que é um 3D, uma série 3D do Star Wars, como se você não percebeu ainda, estou falando de Star Wars. Por isso que se chama Star Wars, não é por acaso. E é muito legal, cara. Ele conta uma história pós vingança do Sith, que, né, os Jedi estão fugindo e tudo mais. E aí tem um grupo de meio que mercenários e tal, que eu acho que eles meio que vão fundar mais pra frente aí, a Aliança Rebelde, vão ajudar a fundar os rebeldes. Ah, Daniel, esse o Star Wars Rebel responde uma pergunta que você sempre faz sobre universos fictícios. Qual? Que é, quem são os designers que fazem, tipo, o símbolo das coisas, sério, e tudo mais? Cara? É, uma das minas é uma mina que ela tem até um capacete mandaloriano, que é aquele do Boba Fett. Sim. É, e ela é artista também. É o designer. E aí ela fica pichando os negócios na nave que eles estão e tudo mais. E ela desenha um símbolo do coisa. É, que eu acho que algum dia vai virar o logo, que pode, é o dos rebeldes lá, que é um pássaro, na real. Aquilo ali é um tipo um cisne, tá ligado? Pode crer. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, porra, finalmente me responde. Bom, agora precisa achar o designer do Império. É, agora eu preciso encontrar quem que é o cara que trabalha do lado do Palpatine. E aí é interessante porque a história é muito legal e os personagens não são idiotas, cara. Porque no Star Wars é muito fácil ter uns personagens idiotas, sabe? Isso é verdade. E esse é realmente, os personagens são bem definidos, são interessantes. Eles têm relações que, tipo, não são expostas à primeira vista, sabe? Certo, assim, é bem legal, cara. Ah, da hora. Então é basicamente isso, caras. É maravilhoso o mundo de Star Wars Rebels. Assistam. Terminou, acho que a primeira temporada faz pouco tempo. E eles renovaram para uma segunda. Ah, legal. Então vai rolar coisas bem legais. Eu, na minha internet. Na sua internet? Na barraquinha do tio do Torrent. Na barraquinha do tio Torrent. Da hora. É. E eu tenho uma dica também. Tem mesmo, truque, Daniel, tem. Dica e um truck. E um truck. E um truck. A minha dica é um desenho animado que tá rolando na Cartoon chamado Irmão do Jor-El. Ah, sim. É um muito bom. É um desenho que... O mais legal do desenho é que ele é um desenho brazuca, meu. Tipo daqui, das nossas terras. E como tudo que é brasileiro, você deve amar e idolatrar pro Flamengo. Exato, mas na verdade tem um bom... É sobre o Saci. É, sobre o Saci. E o irmão dele, Jor-El. Mas na verdade não, esse desenho tem um bom motivo pra você adorar, porque ele é muito bom mesmo. Ele segue uma linha um pouco, pelo menos em questão de desenho, assim, ele segue uma linha um pouco flapjack, assim, o estilo lembra bastante o rolê. Mas é mó bem feitinho, assim, mó bem desenhado e tudo mais. E é basicamente a história de um moleque, que é o irmão do Jor-El. E o Jor-El, o cara mais popular da porra do bairro, tá ligado? Ele tem um cabelo longo fabuloso, ele manda bem em absolutamente tudo, tá ligado? E a história dele com a família dele, que é, tipo, bem brasileira, assim, tal. É bem engraçado, muito bem feito. E, tipo, você fala assim, porra, que da hora ver que tem um desenho animado nacional que não perde nada pros gringos. Assim, cara, tá, eu achei muito engraçado. É bem, bem engraçado. Os dois episódios é bizarramente tipo, engraçado. Bem, bem da hora. Passa na Cartoon. Tipo, Não, é porque, cara, é o tipo de coisa que eu falo, nossa, como eu queria ter feito isso. Ou, então. Tipo, eu quero muito trampar com esses caras, sim, sei lá. Sim. É muito foda, cara. Não, puta é desenho animado legal. Foda, passa na Cartoon, mas você pode achar vários episódios no YouTube de boa pra assistir. Tipo, é bem legal, vale a pena assistir. Tipo, e é engraçado pra caralho. É bem desenhadinho pra cacete e... Passando então no Cartoon, que ele foi comissionado, isso que eu queria saber, assim, como que rolou, sabe? Mas daí eu já não sei, se ele, cara, foi comissionado pelo Cartoon, quem que deve pagou ter, isso? Deve assim? Ter sido, cara. Porque essa sempre é a treta que a gente sempre fala, né, sim, Dani? De tipo, ah, legal, puxa, beleza, vamos fazer aí uma animação. Tá, mas é dinheiro pra caralho, é mó então, osso e tal, como que rola, assim? É, eu não sei como é que os caras fizeram ali, tem que dar uma pesquisada depois, mas... Fico feliz que tenham feito, porque é um puta desenho divertido de se assistir. É engraçado. É muito louco. E é legal que, pô, todo mundo aqui pode se identificar com várias coisas ali que rolam. Tipo, é da hora. Pode crer. E essas são nossas dicas e nossos truques. Não, semana que vem, próximo domingo, vai acabar Mad Men. Ah, é verdade, então, né? Brace yourselves, winter's coming. Tá bem legal nessa temporada. Tá bem, tipo, tá umas... Até eu sou tão triste. A vida do Raonis está chegando no final. Nossa, chegando... sério, vai ser muito ruim. Você está vendo o fundo da garrafa de whisky. Desse jeito. Entendi. Desse jeito. Então, assim, it's time to catch up. Yeah. Assistam essa porra. É que ninguém vai... Se você não assistiu Mad Men até agora, não tente. É muito chato. É. Até você, tipo, entrar na vibe. Então. Ou você pode fazer que nem eu fiz e assistir alguns episódios da primeira temporada. Aí ficar... três anos assistir e voltar pra quarta, que é quando entra o escritor dos Sopranos e aí fica bom de novo. Aí fica bom de verdade. E aí vai até... Essa é o quê? A sexta? Não, qual que é essa temporada? Como você sabe que ficou... Você não assistiu... O quê? É mentira, eu assisti. Como mas você assisti acha que até... isso funciona? Eu assisti mais até algumas outras temporadas. Mas eu não... É que eu achei... É que eu assistia, mas era numa época que eu tinha muito tempo livre. Eu não... Aí eu enchi o saco, assim. É essa vibe. É difícil se empolgar com o Mad Men. É, então. Mas é bem bom. Difícil. É bem difícil. Porque ainda mais que a história, tipo, ah, esse bando de publicitário chato do caralho aqui, com seus problemas de mulheres, que não é problema algum, assim. É, fumamos cigarro, bebemos whisky. É, o meu problema com mulheres é, eu fodo essa ou essa agora, sabe? É. Tipo, caralho, hein? É, no trampo ou em casa, hein? É, exato, sabe? Tipo, né, foda. Mas enfim, mas eu acho uma das séries mais bem escritas que tem. É, apesar de que eu tô falando isso, mas é tipo, o roteiro é muito bem escrito, os diálogos são muito fodas e tal. Mas é. Isso aí. Você vai ficar muito, muito triste, Ranico. Eu vou. A Rony já tá triste. Eu já estou. Não, sério, eu já tô tipo, caralho. O que você acha que vai acontecer no final? Não faço ideia. Aliens. É. Podia, imagina. De repente, bomba atômica. De repente é uma série sci-fi que ninguém nunca tinha percebido. Só explicando tudo. Aí o Don Draper finalmente fala o que tava todo mundo esperando. Shit, maybe I'm drinking too much. Mas é. Acabou? Acabou. Daniel, faz o Jabba Bronx? Jabba Bronx. Pra vocês que querem continuar seguindo a gente na Max Tribble, aqui estão suas opções. A primeira opção é entrar no nosso site, www.maxreel.com, lá onde você pode encontrar todas as coisas engraçadas e divertidas que a gente faz todas as semanas. Tem podcasts, tem mixtapes, tem quadrinhos, tem... Nudes. Tem nudes. Tem bastante nudes. Tem cachorros. Tem pastel. Gatos, pastel. Ai, que salfome. Passarinhos. Banqueta. Nave de plástico. Várias naves de plástico. Tem tudo isso e muito mais. É só você acessar e sair clicando. Uhul! E se isso já não basta... Basta sim. Não basta não, porque você tem que seguir a gente no Twitter pra sempre estar ligadinho nas merda que a gente fala. Twins. E olha que a gente fala várias. Muitas. É só agora acessar twitter.com/MaxRibble_, e o underline é importante porque sem underline você cai no Twitter de um cara que não usa o Twitter faz oito anos. E se isso não basta, você quer conversar com a gente, mandar dicas, fazer perguntas e sugerir coisas para um monte de outras pessoas que também querem fazer todas essas coisas, entra no Facebook e procura Convés da Max Ribble. Sim. Lá onde a gente passa a maior parte dos nossos dias trocando ideias... E dicas. E perdendo tempo em mídias sociais. E sim. Se você também quer mais coisas, é só procurar Max Ribble no Facebook e seguir nossa página, porque lá a gente posta tudo que a gente posta no nosso site. Sim. É mais do mesmo. Exato. E tem mais coisas? É só isso, né? Só isso mesmo. Maravilha. E agora, eu sei que todos estão esperando, Sim, eu estou, cara. Eu estou aguardando ansiosamente por este momento, faz... uma semana. E eu sei que todos aqui também estamos. Sim. Tretas e trutas. É, vamos lá. Trotes. Tem cavalos tretas, nesse episódio. Trutas, trotes. Você está ouvindo Tretas e Trutas. No último episódio de Tretas e Trutas, Jimmy McMurro e Rico Suave entraram numa baita confusão, indo rumo ao território do Goblin e conseguindo estabelecer um colóquio com este perigoso bandido. Será que eles vão conseguir as respostas que eles querem? Será que eles vão morrer? Será que vão levar um chute na bunda? E por que será que eles precisaram tirar a roupa pra ganhar uma reunião com o cara? São todos mistérios incríveis e perguntas sem resposta e coisas que as pessoas querem saber. Descubra agora em Tretas e Trutas. Muito bem, vocês estão os dois com um saco na cabeça. sentados e algemados à cadeira. Num lugar que vocês não sabem qual é, porque vocês estão com um saco na cabeça. O que você diz? Não sei. Vocês ouvem uma porta se abrindo e passos vêm na sua direção. Um homem caminha até atrás de vocês e tira os sacos das cabeças. Oh! Ah, que passa la luz? É um quarto escuro com uma lampadinha bem na sua cara. Um verdadeiro interrogatório mafioso. Eu tento dar uma olhada nos arredores, ver se eu consigo avistar alguma coisa. Cê, é, antes de sacar da la saca, la, lo saco de minha cabeça, la saca. Eu vou utilizar minha sonda anal. Está bueno? Não há necessidade. Não precisa, a gente está na merda, tá ligado? Já lo sei que estou em la merda. Em la merda. Ok. Um homem. Você olhou em volta, né? É uma sala bem pequena, de quatro paredes. Todas as janelas estão vigorosamente tampadas com jornais colados e cortinas e tudo que... Ninguém quer que ninguém olhe lá dentro. E coisas no chão, tem coisas no chão? Não tem nada, é tipo só vocês tá. E paredes mofadas. As cadeiras são de madeira? As cadeiras são de madeira. Tá, ok. Bom saber. Não, eu tô preocupado tipo, com a qualidade é, dessa é, cadeira. É. Mogno ou cerejeira? Um homem surge na porta. Ele veste um terno azul marinho e uma camisa listrada e uma gravata preta. Ele é um afrodescendente, fumando um charuto, e sobre o seu rosto está uma máscara de esqui verde. Ele olha fundo nos olhos de vocês. James McMurro. É. A que devo a sua gloriosa visita? Goblin? Sim, sou eu. Ok. O lance é o seguinte, senhor Goblin. Tem uma série de tretas rolando por aqui. E a gente achou uns pinos de pó verde, cara. Essa frase vai ficar ótima no trailer. E a gente quer saber o que cacete tá acontecendo, cara. Tem pessoas usando suas drogas, matando pessoas, cara. Tem pessoas usando as minhas drogas e não matando ninguém. Mas não essas pessoas que importam, cara. Minhas drogas estão em todo lugar, James. Oh, James, vocês dois são amigos de infância, vocês se conhecem? Ah, não até agora, Enrico Suave. Oh, você sabe meu nome também, oh, muito prazer, senhor Goblin, bonita a máscara, que podemos... Está um pouco apertado aqui, minhas manos. Que pode soltar um pouco para podermos hablarmos como dois cidadãos decentes? Você já pode falar assim, Henrique. Goblin. Eu sou um homem cauteloso. Senhor Goblin cauteloso, lance é o seguinte, cara. O problema não são pessoas cometendo crimes com suas drogas. O problema é que suas drogas estão diretamente relacionadas com o sumiço da esposa do senhor prefeito. A Isabela prefeita. A Isabela prefeita. Prefeita. Prefeita. E quais as provas que você tem dessa ligação, James? Cachorros mortos. Ah, perritos. Pinos de drogas perto desses cachorros mortos. Muito malo. E uma mão dentro de um cachorro com um anel que pertence à senhora Isabela Prefeita. É tudo verdade, tudo verdade. Exato. E você acha que eu sou responsável pelos crimes? Ei, não custa perguntar. Senhor James, eu sou um homem de negócios. Eu vendo drogas e, mesmo estando fora da lei, existe um limite para o que eu posso e o que eu não posso fazer. Bom, então como homem de negócios, você pode entender que eu também sou um homem de negócios. Eu faço o meu trabalho, você faz o seu, só que o seu trabalho está entrando no caminho do meu. James, eu ouvi falar que você usa esse discurso com todo mundo. Tem que entender que ele, por ser uma, de uma família irlandesa, ele é um bom trabalhador, ele gosta muito de trabalhar. Tudo que ele quer é trabalhar direito. Exato. É tudo. Nós queremos manter o ecossistema dessa cidade, Sr. Goblin. Você vende suas drogas, eu prendo quem sai da linha. James, se eu tivesse alguma coisa útil pra falar, eu juro que eu diria. Tá, então por que você me fez tirar a roupa? Se é verdade, estou com um pouco de frio, senhor. É, então. Senhor Goblin, né? Pode me trazer um casaquinho? São apenas precauções, James. Você pode ser um homem perigoso andando por aí com um cacetete. E nós tínhamos que tomar as mesmas precauções com o seu parceiro. Mas isso era antes de nós descobrirmos que ele anda por aí com uma arma com madrepérola. É, o que eu falo? Usa sua sagacidade pra perceber alguma coisa, cara. É exatamente isso que eu ia falar. Eu uso essa minha incrível sagacidade 14 pra tentar ver se eu consigo... Sagar alguma coisa. É, se tem algum... Sei lá, algum... Alguma coisa que a gente tá esquecendo. Que a gente tá... É. Você não quer usar sua sonda anal? Quero, eu quero usar minha sonda anal. Peraí. Não me importa, senhor Goblins. É só um probleminha que tenho. Que é rápido. Ok, usei minha sonda. Tente não sujar a minha cadeira, Henrico. Você percebe só a presença dos dois homens no quarto. Não tem mais ninguém em volta. E essa capacidade dele, nada, não saga nada. O Daniel não tem força bruta bastante pra se arrebentar dessa cadeira. Não, tem, mas por que que aceitou você sair na treta com os caras, sendo que um deles obviamente tem um revólver, tá ligado? Você tá pelado. Eu tô pelado, tá ligado? Esse pode ser... Usa essas suas duas armas, os muques irlandeses. Os revólveres. É, seus muques irlandês, cara. Tá. Com a minha... Eu não sei o que eu usaria. Acho que minha coordenação, minha sagacidade, não sei o que eu usaria pra tentar disfarçadamente tirar a corda das minhas mãos, desamarrar a corda das minhas mãos. Eu vou tentar fazer isso. Com o que eu usaria? Acho que minha sagacidade. Acho que é sua brutalidade, porque você tá apertado ali. Não, mas seria minha técnica manual. Mas a sua técnica manual não adianta, tipo, numa camisa de força, entendeu? É verdade. Então... Mas a gente tem camisa de força ou a gente tá amarrado? Não, eu digo... Ah, tá. Eu entendi. Então, tenta você, eu vou usar meu safado pra tentar arrancar essas cordas das minhas mãos. Sem eles perceberem. Sim. Qual então... que é a sua brutalidade? Minha brutalidade é 17. Então, e pra eles não perceberem, eu posso tentar meio que chamar a atenção pra mim mesmo, fazendo alguma coisa. Pra eles não olhar, não perceberem que ele tá se desamarrando... De forma quieta. É porque não tem como ele, você tá realmente apertado. Não, mas só eu fico falando lá coisas. Não, eu digo ele. Ah, tá. Você só vai conseguir sair dali, tipo, quebrando tudo, entendeu? Tá, então eu vou fazer o seguinte, vou soltar as cordas. E depois que solto as cordas, eu pego a cadeira debaixo de mim pela perna e jogo na direção do segundo cara. Nossa! É, cara. Caralho! Tretas de barca. É que ele tá logo atrás de você. Ah, ele tá atrás de mim? É. Tá. Eu dou uma olhadinha pra ver se ele tá com alguma arma. Ele tá apontando uma arma pra vocês dois, tipo, no meio, assim. No meio, tá. Pronto pra se vocês fizerem alguma coisa. Tá, então tem... É, senhor Goblin, é que pode deixar-nos sair daqui, porque está um pouco desconfortável. Podemos conversar depois? Vocês são apenas os meus convidados? Vocês sabem, não é qualquer homem que vem para o ninho do inimigo, assim, ainda mais sem roupa. O senhor trata todos os convidados dessa maneira? Só os que estão do outro lado da lei. A gente precisa fazer perguntas boas, cara. Você tem perguntas boas pra fazer? Cara, você é o irlandês charmoso aqui, cara. Eu claramente estou em desvantagem racial aqui. Social, vai. Tá, então já que eu sou irlandês charmoso, eu volto pro plano original. de arrebentar as minhas cordas e tentar pegar a cadeira e arrebentar no cara atrás, no cara atrás de mim. Tá. Com todo o meu charme irlandês possível. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Caralho, você é um homem de muitas tarefas e truques, cara. Você tenta arrebentar as cordas com toda a sua força, mas você só consegue quase se soltar da cadeira. O homem atrás de você imediatamente encosta a arma na sua nuca. Merda. Tá. Bosta. Senhor McMurro, tente não fazer coisas muito estúpidas. Eu estou tendo a bondade de confabular com o senhor. É, eu tento fazer coisas não muito estúpidas, mas... tá no sangue da família. A sua coragem de vir até aqui é admirável, senhor McMurro, mas eu esperava que você tivesse perguntas melhores a fazer. É, eu também quero. Senhor Goblin, que é esta coça-ferta que está botando nas trocas? É apenas uma marca registrada. E.P. Roddington, você conhece esse nome? Todo mundo conhece. Eu sou um homem aculturado, James. Porque eu achei... O que acontece é o seguinte. Achei um cachorro que é parecido com uma instalação dele perto de um dos casos de crime onde encontrei muitos pinos de pó e uma mão com o anel da prefeita dentro. Me diga, James, o que você espera investigando esses crimes? Nós precisamos, senhor... Goblin, entenda que estamos apenas indo atrás de uma mulher que fugiu. Estamos tentando salvar a mulher do prefeito. Exatamente. Sabe de onde está a mulher do prefeito? Eu talvez saiba, ou talvez não. Ah, o que podemos fazer para descobrir? Como podemos ir atrás dela? Senhor Henrico, você e o seu parceiro já estão fazendo o suficiente? Não. Não muito. Eu não sei, cara. Eu sinto que ele sabe de muitas coisas. Ele sabe. É isso, claramente. Senhor. Tem. Sabe de. Era um galinheiro, né? Que a gente tinha aqui. Sim, antes e tal. O senhor é dono de algum galinheiro, senhor Goblin? Não, senhor Henrico. Cara. Galinhas. Gosto. O que você pode me dizer sobre galinhas? vamos conversar sobre galinhas. Vamos conversar sobre galinhas. Senhor James, na sua busca pela verdade, você acabou um pouco distraído. Esse cara que tá junto com o Goblin, não é parecido com o advogado que matou o cara lá? Coisa, talvez eles estejam relacionados, cara. Quem que é esse cara? A gente consegue ver esse cara que tá na sala junto com o Goblin, né? Consegue. Mas você tem que olhar pra trás descaradamente. Então eu faço isso, é o que eu vejo. Ele é um cara de boné verde olhando pra você e apontando a arma pra sua cara. Só mais um gangbanger. Mas o que você quer dizer distraído? James, senhor o Goblin. Homem que vê a folha não vê a árvore. E o homem que vê a árvore não vê a floresta. Caralho. Caralho. Senhor... Soft eyes. Então é foda. Senhor Goblin, não sabia que eles estão em bueno de poesia. Então me ajude a ver a porra da floresta, senhor Goblin. O que está acontecendo? Mas o senhor Goblin, acho que o senhor deveria ajudar-nos porque... Sinceramente, as pessoas morrendo perto de tus droguitas não é um bom negócio para você, porque este mercado é muito malo para o senhor, se tem assassinatos e coisas de todo o tipo. Podemos ajudar? Deixa-nos ajudar o senhor. Senhor Henrico, o que você não entende é que eu vejo a floresta... E vocês estão perto demais para entender o que está acontecendo ainda. E uma mãozinha com essa floresta aí. A mãozinha. Se isso é tudo o que vocês sabem, Sr. James, eu acho que você deve apenas continuar o seu caminho e nós nos veremos em breve. O homem atrás de vocês coloca os sacos de volta nas suas cabeças. Vocês sentem o cheiro do clorofórmio e logo perdem a consciência. Merda. Nossa, falhamos, hein, Daniel? Falhamos miseravelmente. Que merda, tá tudo cara. Bem, já vi ele de novo. Tudo bem. Vocês acordam com a maior ressaca de todos os tempos. A luz queima os seus olhos. Vocês sentem os braços presos, amarrados com algemas a um poste. Vocês sentem alguém encostado em vocês. Mas são só um encostado no outro. Ah, tá. A gente tá de roupa, finalmente, ou né? Vocês estão de cueca em frente à delegacia. Puta que me pariu. O sol está raiando. Se der rei ver isto, estamos na merda. Senhor, senhor McMurro, pode tentar quebrar essas merdas. Vou tentar usar minha fúria irlandesa. Mas que porra, McMurro, seu filho da puta. O que que tá acontecendo aqui? Longa história, Vargas. Longa história. Se eu não estivesse de bom humor, você estaria fudido na minha mão, seu corno. Você, rapaz, solte esses dois meliantes. Um policial júnior mirim vem soltar vocês. Ok. Ele tira as algemas e vocês entram pra dentro da delegacia cobertos com cobertores pra sentirem menos vergonha de estarem de cueca. Eu vou pra minha mesa onde eu cuidadosamente guardo numa gaveta roupas extras caso ressaca e coisas do gênero. Eu apenas peguei um poncho que eu tinha da minha família. E eu vou a partir de até daqui até o final da aventura, eu vou apenas usar esse apenas poncho. Apenas de poncho, beleza. É. E botas. E bota. E onde você guarda a sua arma, cara? Ué, foda-se, eu amarro ela. Eu amarro ela. Beleza. Eu boto minhas trocas de roupa e cato as minhas coisas de volta. Minhas coisas reserva de volta. Ok, e o Vargas entra na sala. Onde é que vocês dois idiotas estavam? Fazendo trabalho policial, seu Vargas. Trabalho policial. Trabalho policial é o que nós estamos fazendo aqui. Como é que vocês me somem por 2 dias sem dar notícia? Mas que caralho! Que merda, mano. 2 dias, cara. 2 dias, cara. O cara fudeu com nós, mano. Bom, foda-se. O que vocês descobriram? Nós. Quem descobriu foi o detetive Del Rey. O que vocês não fizeram, ele fez num curtíssimo período de tempo. Esse homem é uma estrela. Como pode? Rapaz, ele é incrível. O Del Rey descobriu tudo. O que ele descobriu? Ele foi até a Bienal e ele descobriu que debaixo de cada um dos cocôs que circundavam o cachorro morto havia o nome de um animal famoso no Instagram. Uhum. Verdadeiras estrelas. E nós estávamos investigando para descobrir qual a relação dos Santos e dos bilhetes encontrados debaixo da outra cena do crime. Infelizmente... Felizmente, o Del Rey queria saber o que eram os símbolos debaixo dos animais. E ele foi atrás de um professor de antropologia e história na Unifed, a Universidade de Feliz Deserto. Quando chegou lá, ele descobriu que o cara estava sumido fazia 6 dias. Oxi. A sala dele estava cheia de livros sobre nórdicos sujos e cheio desses símbolos por todo lugar. Nórdicos? É, isso é uma bússola viking. Isso é um porra de um símbolo viking e o da outra cena também. Mas quem se importa? Dentro da gaveta nós achamos um livro de anatomia veterinária. Com certeza esse filho da puta que está por trás das coisas. Nós vamos até a casa dele hoje. Toda a força policial está concentrada em pegar esse melindroso bandido. Ah, senhor, senhor Vargas, não lo sé, isso me cheira muito mal. Que podemos... Onde estão os outros animaizinhos que estão escritos abaixo do cocô? Está tudo bem com eles? Eles estão bem, eles moram em outras partes do mundo, seu idiota. E digitais da mão que acharam dentro do cachorro? Digitais da mão que acharam dentro do cachorro. Ninguém encontrou nada ainda. Parece que quem quer que seja não tem antecedentes. Ok, muito bem. Penso que nós vamos junto com a força policial para encontrar este homem e entrar na casa dele. Penso que é a melhor ideia. Se vocês vão com o Del Rey, é melhor esperar do lado de fora. Eu não quero vocês envergonhando a força policial de Feliz Deserto. É que há algum problema com mi poncho? É algo tradicional da minha família, senhor Vargas. É bom o senhor arrumar uma farda, senão eu vou ficar de saco cheio de você tão rápido quando eu fico de saco cheio desse idiota do Mac Murro, seu filho da puta! Vargas. Velho puto, tá bom. Então eu pego minha 38 reserva da minha mesa e vamos lá pra fora. Quantas 38 reservas você tem? Então... mais umas três. Toda a força policial está se organizando. Em meia hora vocês estarão na casa do professor de antropologia e história da Unifed, o senhor professor Luciano Braganço. Vocês foram autorizados a participar, mas devem ficar do lado de fora. Não se esqueçam. Tá, a gente tá do lado de fora da casa? Não, vocês ainda não saíram. A gente não saiu, a gente tá esperando. Se preparar de algum jeito. A gente vai... Eu acho que eles não vão achar o cara lá. Então, Porque se o bagulho dele tá tudo revirado, ele já foi tomado pra algum lugar, cara. Com certeza, cara. Bom, e você tinha acertado os negócios nórdicos, né? Que merda, cara. Nossa, me sinto um detetive de verdade. Não tem um lead nessa merda. Cara, assim. Eu tenho um monte de coisa espalhada aqui, cara. Eu tenho 351 menos 1 igual a esses 364. Eu tenho o nome de Momo, o cachorro. Tem a mão de outro cachorro dentro do cachorro. Esse Momo, ele tá de boas também. Vocês querem ir na sala do Del Rey? Na sala do Del Rey, não. Mas tem uma sala que tem todas as pistas do caso em grandes painéis. Eu quero, vamos sim. Vamos fazer isso. Eu vou anotar tudo no meu papelzinho. Depois eu posso passar pra você. Loucos. Ok, a primeira cena do crime tinha... 8 santos espalhados em volta do cachorro. Sim, que foi o primeiro cachorro que a gente viu lá. E o bilhete 365 menos 1 igual a 364. Sim. E dentro tava a mão de um homem negro enorme com um anel de brilhante que... No dedinho. A gente acha que pertence à Isabela Prefeita. Os santos em volta do cachorro eram São João, São Pedro, Santa Edviges, Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Santo Antônio de Pádua, Santo Agostinho e o São Jorge. Certo. Na outra cena do crime que tava... Não cena do crime, mas no outro cachorro que tava dentro da Bienal, tinha... nomes de cachorros famosos no Instagram, debaixo de 8 cocôs espalhados em volta do animal, um em cada ponta de um símbolo nórdico exótico. Eles eram o Manny, o Dagger, a Maddie, o Momo, o Tuna, o Marutaro, o Trotter e um bilhete escrito seu nome. Como assim seu nome? Tipo, as palavras, seu nome. Esse cachorro... Que morto da exposição, ele é parecido com um desses famosos, assim? Não, é só um cachorro, só um dog. Tipo, ele não tem nada em comum com nenhum deles. Entendi. E que outras pistas temos aí? Dentro desse cachorro, tinha a mão de uma mulher. Oh, shit. Eles descobriram isso agora? Eles descobriram isso enquanto vocês estavam... Deus sabe onde. Apagados. Ela tinha entre 20 e 30 anos e ninguém sabe, ninguém tem tipo, o registro dela na polícia. Debaixo do cachorro tinha um bilhete escrito Gato Feliz. E é tudo que sabem, por enquanto. Num outro painel tem os dados sobre o professor de Antropologia e História da Unifed. O senhor Luciano Braganço. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso. Ele ensina antropologia e história na Unifed. Ele tem vários livros sobre cultura nórdica, porque ele é professor de história ou porque ele é um verdadeiro assassino. E encontraram o tratado de anatomia veterinária numa das gavetas da mesa dele. Tá. Procura no seu internet de bolsa e gato feliz. Tá, eu procurei. Você encontra 1 milhão de resultados genéricos. Eu... Essa... O anel da Isabela Prefeita, ele encaixa nos dedos dessa mão que foi encontrada no outro cachorro? Ninguém testou. Então eu vou fazer isso, vou testar. Ok, vocês vão até o laboratório. O Raul está lá. Bem, enquanto ele vai falar com o Raul, eu vou procurar nos registros da delegacia para alguma coisa com o nome Gato Feliz. Se bate alguma coisa. Ok, você chega no laboratório e encontra o senhor Raul. Ele está dormindo na mesa de como chama? Autópsia. Laboratório. Na mesa de autópsia. Ah. Ele está no laboratório deitado na mesa de laboratório. Ele está tirando uma soneca com uma mantinha bem aconchegante. Muito bem, não vou perturbá-lo. Eu vou e pego então a mão e testo com o anel o que acontece. Ok, você encontra a mão e tira ela do saco de evidências. E encontra o anel em outro pacote. Mas o anel é completamente diferente do anel que vocês encontraram na primeira mão. É só um anel sem nada. Tipo um... Tem outro anel na mão da minha? Não, tem tipo, ao invés do anel de brilhante, tem só um anel que é só uma argola prateada. Assim. Substituiria um anel? Isso. Isso é muito suspeito. Pergunta pro Raul aí se alguém mexeu nessa porra. Então eu vou acordar ele com um soco na barriga. Raul, acorda, maldito de merda. Que foi? Raul, onde está a merda do anillo? O quê? Onde está a merda do anillo, Raul? O anillo de la Isabela Prefeita não é o mesmo. Onde está o anillo? O anel. Se o anillo, senhor Raul, onde está o maldito anillo? Quem entrou aqui? O prefeito levou, né? Ele veio aqui faz uns 2 dias. Onde é que você estava, hein? Maldito, ele não pode fazer isto. Precisamos ver deste anel de novo para saber se bate com a mão da mulher que encontramos no segundo cachorrito. A gente guardou um molde de tamanho de anel para saber só o tamanho do negócio. Tem um monte de foto ali também, se você quiser ver. Muito malo. Estou muito malo. Testa o molde, cara. Vou testar o molde. Ele serve no dedo anelar da mão encontrada no outro, cara, no segundo animal. Isso é muito suspeito. Há uma possibilidade desta mão ser da senhora Isabela. Temos como fazer um teste de DNA com a mão e algo da senhora Isabela? A gente pode sim. Os caras buscaram os cabelos da escova dela na casa do prefeito, mas o resultado ainda não saiu, não. Eu achei alguma coisa sobre Gato Feliz, né, nos registros? Você não encontrou nada de porra nenhuma. De porra nenhuma. Tem alguma coisa sobre os animaizinhos? Todos esses animais. Bom, na internet fica complicado. Essa bosta era bosta de verdade? A bosta que tinha bosta na Bienal? Na Bienal? Era bosta. De onde? Era bosta de cachorro? De onde que vem essa bosta? A gente examinou aqui, não sei, eu acho que é só bosta, não. Nossa, parece sim. Ser de nenhum animal estranho, não. Senhor Raul, todas as bostas eram bostas iguais, do mesmo animal? Não, eles eram de vários animais, se pá, um aqui era de gente, mas vai saber, né? Era o que estava debaixo do seu nome? Qual animal de bosta que tinha? É o seu nome escrito. Era de cachorro mesmo. Bom, vamos com o Flo, vamos lá pra casa do brother então. Fazer o quê? Siga com a força-tarefa. Que merda. Ok, vocês entram numa viatura. Uma força de 12, uma comitiva de 12 viaturas se encaminha para a esquina das ruas Cachalote e Baleia, onde está a casa do senhor Luciano Braganço. Os carros chegam silenciosamente e cercam a casa. O magnífico senhor Del Rey sai de uma das viaturas num terno branco e um colete à prova de balas. Del Rey! Filho da puta. Ele e a tropa de elite da polícia de Feliz Deserto medem os passos, chegando cada vez mais perto da casa do senhor Luciano Braganço. Eles batem na porta e gritam que é a polícia. Vocês assistem a tudo de longe. Ninguém atende. Eles arrombam a porta e entram gritando e apontando armas para todos os lados. O que acontece lá dentro agora é um mistério. Que vamos tentar entrar por lá porta de trás. A casa explode totalmente. Chamas por todos os lados e paredes. Del Rey estava dentro? O Del Rey e vários policiais estavam lá dentro. Meu Deus, o que aconteceu? É uma explosão que sinistra. Que tragédia, no, o que está acontecendo? Isso é uma merda. Nossa, que merda.